Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, hoje por sua vez gravado no dia 11 de novembro de 2018, tal como o pólen preso nas patas de uma abelha, para fecundar plantas para novas sementes do crescimento intelectual crescerem por esses campos fora. Vamos começar mais uma vez, site mkbr51.com, o MP3 disponível antes de estar disposto no YouTube. Agradecimentos a todos, Tasca do Humberto, projetos realistas, muito boa gente, sempre tentar aumentar um bocado, digamos, a perpetuação do movimento que nós estamos a tentar transmitir, que é a contradição de tudo o que passa mediaticamente, e obviamente mediaticamente é a parte da hipocrisia que todos nós gostamos de apontar, que não nos falta em termos de dar ferramentas ou tópicos para continuarmos a criticar realmente a sociedade que nos rodeia e todos estes... digamos, quase zombies intelectuais que aceitam tudo à colherada, acabam por nem sequer questionarem-se a si próprios, e este é o podcast para as pessoas que questionam tudo. E para começar, assim num tema um pouco mais cómico, vamos começar assim um bocado a rir, porque tudo o que vamos falar, de certa maneira, é uma tristeza para as pessoas que não se recusam a assimilar este tipo de informação. Vamos começar por um spot publicitário em termos eleitorais para estas intermédias que houve nos Estados Unidos. É esta campanha excelente do Alex Stringer, Austin, Texas. Alguém que se fez, digamos, apresentou uma plataforma para convencer o eleitorado a fazer dele o mayor. Excelente. E eu tenho que avisar, antes de passar o clipe, isto não é a brincar. É assim, isto vai ter imensa piada. E ele é republicano, claro, mas nem é claro, é pronto. O que é que a gente pode dizer? A insanidade bate a todos, independentemente da filiação política que possam vir a ter. Mas este Alex Stringer, epá, isto é real. Isto é altamente cómico, mas a comédia deste clipe é por ser real. The city of Austin is at a crisis, and we need strong leadership now more than ever before. Donald J. Trump wants to build a wall around the U.S. southern border, and I say that we can do better. And that is why, as mayor, I propose that we build a dome around the city of Austin in order to keep away California refugees. Ok, começa logo bem. Vamos construir uma cúpula à volta do estado de Austin, em Texas. Tudo bem, uma cúpula que empreendedorismo espetacular em termos de promessa eleitoral. Super realista, super realmente. Ele se calhar falhou, foi ter vindo aqui ao Web Summit fazer essa proposta, mas já que a Le Pen nem sequer consegue lá pôr os pés pelo segundo ano consecutivo, quiçá este bobo político talvez conseguisse, mas espera, isto não teve assim tanta piada quanto isso. And we are going to make Uber pay for it. When we build the dome and kick out the Californians, Austin will once again be affordable to the locals, and we will no longer have a traffic problem. Police shootings are at an all-time high, bordering on epidemic proportions, and that is why, as mayor of Austin, I promise to take guns away from all of the police officers and replace them with flamethrowers. Ok, lance chamas, espetacular. O que é que isso faz dos bandidos ser mais fácil dar um tiro no depósito e rebentarem pelas costas de um polícia? Oh, tipo, alto, para! Deixa-me sacar o isqueiro do bolso, acender a chama piloto. Sim, sim, boa ideia. Armar os polícias com lança-chamas. Não digo que havia de ser engraçado, porque isto tem super piada. Isto é um segmento, tipo, direito de antena autêntico. Isto aconteceu mesmo. Este gajo andava a propor isto, ok? Ter polícias com lança-chamas. E talvez, quiçá, um olho biónico, tipo a Terminator, já agora, não sei. Polícias com lança-chama. Muito prático, sim, senhora. Mas será que ficamos por aqui? We are going to end police shootings and we are going to keep our city safe. Furthermore, as a former substitute teacher in the Austin Independent School District, there is nothing that I care more about than the safety of our children. And that is why we are giving flamethrowers to the teachers as well. Que boa ideia! Já agora, por que não? Espetacular! Eu estou mesmo a ver a sala de aula. Pelo menos quando tiver frio no inverno, já sabemos onde é que podemos sacar de uma fonte de aquecimento para todos os alunos continuarem a aprender. E ó, porta-te bem, senão chegas a casa sem sobrancelhas. In the past 5 years, property taxes have increased by over $1,500 and rent has gone up over 33%. We're going to fix this. And that is why, as mayor, I plan on legalizing all street drugs and controlled substances, including, but not limited to, marijuana. The sales taxes that you pay on these substances will offset these increases, and for the first time in history, a crackhead will be a respectable tax-paying citizen. I am very excited to keep our property taxes at a sustainable level. My name is Alex Stranger, and I'm here on behalf of the city of Austin to run for mayor. Now go home. E é melhor mesmo seguir o conselho dele, porque provavelmente vão estar forças da autoridade na rua com lança-chamas a ver se alguém, depois do recolher obrigatório debaixo da cúpula que cobre Austin, Texas. Mas eu vou-vos dizer sinceramente, como um indivíduo que se sente um bocado não representado dentro da realidade política portuguesa, eu, se por acaso fosse um cidadão americano que vivesse em Austin, Texas, enquanto limpava as minhas armas à espera de ter o meu momento de votar, se calhar era capaz de votar neste homem só para ver. Só para ver, que insanidade! É, tipo, epá. Pronto, olha, não sei, se calhar fui eu que achei uma piada tremenda a este clipe, mas realmente, acho que foi um bom clipe assim para começar o podcast. Portanto, de propostas eleitorais realistas no século XXI, em 2018... Construir cúpulas à volta das cidades, armar os polícias com lança-chamas, inclusive aos professores, e fazer dos crackheads cidadãos exemplares e contributivos. E pronto, acho que é uma plataforma absolutamente legítima dentro do contexto de todas as plataformas que nos são apresentadas de forma séria. Porque não rir um bocado disto quando nós só podemos rir das propostas que os nossos próprios políticos também nos dão? Alex Stringer, man! Vem para Portugal, meu amigo. Vem num bote de borracha, entras na boa, a gente dá-te uma casa, net Wi-Fi e, por favor, candidata-te ao nosso Parlamento. Ao nosso governo, porque, sinceramente, o nosso governo não tem feito mais, ultimamente, do que passar vergonha. É que o escândalo de corrupção que existe em Portugal, neste momento, chegou a um ponto. Nem é neste momento. Essa é que é a tristeza. Porque, deixem-me lá ver o que é que eu tenho aqui nos tabs, porque eu tenho aqui uns clipes que fui buscar à SIC Notícias, porque eu mais lá para a frente quero falar do web vomit, hashtag Lusoboy, thank you for the term. Eu quero falar destas coisas, mas para já, vamos só começar assim muito por alto, sem clipes. Pela porcaria das subvenções vitalícias que os políticos agora praticam em segredo. Depois deste clipe de insanidade que a gente acabou de ouvir de um representante político, legitimamente, ele faz parte da equação. E ninguém me tira da ideia que gente doida também temos nós a mais no nosso Parlamento. Além deste escândalo absoluto de que se há algum sifão económico ou financeiro que anda a arrastar Portugal, é pagarmos do nosso bolso, do contribuinte, e nós não somos crackheads. Esta gente que não merece um tostão. Esta gente que ainda por cima esconde os seus privilégios, os tais que tanto custa negociar, os tais que tão contentes ficam eles por dar um aumento e forçado, parido a ferros, de 10 euros, como se isso tivesse algum tipo de significado na vida económica de qualquer português que farta-se de contribuir para os bolsos desta gente, e esta gente ainda se ata com este dinheiro todo e dinheiro a mais, para depois ainda terem privilégios, como se fossem uma recompensa de um trabalho bem feito, que não o é. Ainda escondem os privilégios deles, que devem estar a mamar tanto. A mamar tanto. Isto é que é realmente as 500 mil bombas atómicas de aquecimento global que o Al Gore tanto fala a nível financeiro no nosso Parlamento. E já agora, deixem aproveitar, já que eu tenho aqui um soundboard. As much extra heat energy as would be released by 500,000 Hiroshima-class atomic bombs. exploding every day. Yep, eu acredito. Eu acho é que eles andam a arrebentar é 500 mil euros do nosso bolso todos os dias para darem esta parvoíce, esta propaganda, ainda porem-na debaixo do tapete por causa da porcaria da transparência, porque a transparência para eles é tão opaca que eu nem sequer consigo ver um metro à minha frente. A política em Portugal está a meter tanto nojo, mas estas políticas vêm em cascata. Por isso é que eu foco-me um bocado lá fora, porque lá fora vem cá para dentro ao trambolhão e depois a gente admira-se. Mas mesmo assim, há um compadrio, há aqui um pequeno clube de corruptos que basicamente eu sinto que todos os nossos líderes consideram-nos como os maiores idiotas, e o que mais me irrita até é encontrar conterrâneos nossos, como aconteceu no meu local de trabalho. Eu não me queixo destas coisas, são as notícias do dia-a-dia, estas passwords, eu moro aqui e pago-me a despesa de deslocação quando vivem a 500 metros do Parlamento e se calhar até deviam ir de bicicleta para dar ouvidos ao Al Gore, que fala que nem um cientista é um político corrupto como todos os que nós temos, que até mete nojo, mas o mundo tem que dar ouvidos para a televisão, assim o diz. Isto anda mesmo a meter nojo. Passando das subvenções vitalícias, que mais eventos é que nós tivemos aqui em Portugal que até mete nojo? Feliciano Barreiras Duarte bem pode dizer que uma polémica nunca vem só. Enquanto tentava explicar os problemas no currículo académico, soube-se que teria recebido subsídios de deslocação do Parlamento, como se vivesse a mais de 80 km de Lisboa. Ao longo de 10 anos, o ex-secretário-geral do PSD disse aos serviços da Assembleia da República que vivia no Bom Barral, quando afinal residia na Avenida de Roma, em Lisboa. Entre 1999 e 2009, o Parlamento seguiu as indicações do deputado para calcular o subsídio de deslocação e ajudas de custo a que teria direito. Barreiras Duarte sempre negou qualquer irregularidade e chegou a dizer que se limitou a dar a morada fiscal porque é a única que considera relevante para qualquer efeito. Esta versão acabou contrariada por um parecer do Conselho Consultivo da PGR, ao dizer que os deputados devem indicar a morada de residência. Situações semelhantes multiplicaram-se nos últimos meses, com deputados da esquerda à direita. Para que nada fique por saber, o Ministério Público confirma à revista Visão que abriu um inquérito ao caso. Adianta que pediu aos serviços do Parlamento a lista de moradas entregue pelos deputados. Não esclarece, o pedido abrange os 230 parlamentares, mas para já ninguém foi constituído arguído. 230 chulos, porque se calhar muita gente que também está no Ministério Público usufruem dos mesmos privilégios. Ninguém me tira da cabeça, porque isto é tudo uma grande cabala. Isto é um povo, desde juízes, advogados, a juízes do Ministério Público, a deputados. Isto é horrível. E depois lá está, voltando um bocado, um gajo depois, quando se queixa disto na vida pessoal, todos nós já ouvimos este nosso conterrâneo a dizer assim: então, espertos são eles. E aí dá-me vontade de pôr uma lança-chamas às costas e a mandar assim um bocadinho de fogo para lhes queimar as pestanas, porque sinceramente, espertos são eles. Eu vou-vos dizer muito sinceramente, eu gosto muito de gente inteligente, mas para mim esperto é um espertalhão, e espertalhão é um gozão. É um gozão que anda a gozar com a inteligência dos outros porque pensa que toda a gente é mais estúpida do que eles e que não vem através da barreira. E eu digo mesmo às pessoas: ah, espertos são eles, como quem diz o quê? Se tu pudesses, fazias o mesmo? Porque se um dia Portugal fica o país melhor que nós todos desejamos, por isso é que nos queixamos tanto, tu vais pôr o teu pescoço na guilhotina. Tu estás a fazer parte do problema, não estás a fazer parte da solução. Queres perpetuar o problema. Queixam-se quando não têm dinheiro para os seus luxos, mas depois dizem: ah, os portalhões são eles. É pá, ouve, deixa eu ligar a televisão. Desligar a televisão. Não digas essas barbaridades, pá. Um discurso dessa natureza está a pôr os nossos velhotes a passar fome e a serem corridos de casa quando trabalharam o tempo todo para construir a sociedade onde nós estamos assentados hoje em cima e onde esta gente com assento parlamentar está a chupar, a chupar, a chupar, a chupar. E quando tu dizes a alguém: já viste estes escândalos? Então, espertos são eles, espertos são eles. Dá-me vontade de corrê-los à bicarada pela boca do inferno abaixo, não. Mas que raio de discurso é este? Mas que raio de português é que às vezes andam aqui entre nós que só perpetuam esta merda? Não é à toa que eles continuam lá no pois, não é à toa que os mídias continuam a dar as notícias tendenciosas para gente que pensa que vai-se conseguir juntar ao clube dos ricos, das elites, dos chulos, do problema, ainda justificam de alguma maneira, porque também precisam de se justificar a si próprios para sentar a badocha a ver o jogo à noite, apesar de todos os clubes serem uma corrupção autêntica, fora aquela cena do hotel que teve tantas implicações, enfim. Pronto, epá, irrita-me ouvir os meus irmãos portugueses dizerem tão espertos são eles. Não, estúpido és tu por patrocinares essa merda. Estúpido. E depois ainda vão ter filhos e querem um futuro próspero. Quê? Acham que toda a gente tem um filho agora vai ser um Ronaldo, é? É, o futuro é dar uns pontapés na bola e bater palmas e fugir ao fisco e não sei o quê. Mas que raio de futuro é que esta gente afinal quer? E que raio de políticos é que nós temos aqui? Lá está. Mais vale andarmos de lança-chamas às costas a certa altura. Tipo, epá, isto irrita. E como se não chegasse... E isto é daqueles escândalos por causa das faltas no Parlamento, porque eles já não chulam que chegue. E depois, como eu estou sempre a dizer nos meus podcasts, os nossos políticos não têm sapiência informática para estar a legislar a internet e calma. Porque a gente ainda já lá vai. Ao Slave Book e ao nosso Marcelo. Mas que raio de gente é esta? Pensem bem nesta analogia. Eles têm tanta certeza nos seus debates, apesar de depois irem almoçar todos juntos à conta do contribuinte, comer do bom e do melhor e rirem-se na cara uns dos outros. Andamos a enganá-los bem. Ainda temos escândalos como estes, que é na boa. E isto atravessa todo o espectro. Eu sempre ouvi isto. Por mais que o Parlamento mude o sistema, que é mais despesa para o cidadão, porque aquela gente parece que a assiduidade foi pela pia abaixo, estão ali simplesmente a sugar o máximo de finanças possíveis em todos os espectros, da esquerda ao centro. Porque o nosso espectro político português é só da esquerda ao centro. É, chegou ali a meio, entalou. E temos que levar com escândalos destes, que é esta gente que anda a legislar-nos, que tem tanta certeza do que dizem, que tem tanta... são à prova de erro, depois que metem estes erros mais básicos, é que na hora de fazer a merda, são os coitadinhos que não tomaram atenção. Eu não li o papel, eu não li o memorando, eu não sabia, eu não faço, toda a gente o faz, uma merda é que toda a gente o faz. Deputada pela primeira vez nesta legislatura, Emília Cerqueira assume-se como amiga de José Silvano, mas não ao ponto de se fazer passar por ele. Coisa que ele nunca me pediu, nem eu fiz, pelo menos propositadamente. Porque percebo agora que o fiz inadvertidamente. Ha! Ha! Só aqui! Ah, fiz inadvertidamente! Epá, faz conta, sai à rua, levo uma faca na mão, mato alguém com a faca e depois dou um discurso deste género. Epá, matei-o inadvertidamente, não dei por nada, não notei, não sei, não foi nada premeditado. Não, de maneira nenhuma, quer dizer, faço os passos todos do login, tenho a password que não devia ser atribuída, tem tudo. Dei por nada. Então e se a gente lhes disser assim, ó lá, esses projetos de lei de merda que vocês querem aprovar, também se calhar estão um bocado inadvertidos dentro da vossa cabeça, antes de os aprovarem, num conceito tipo vamos ver a médio e longo prazo as consequências que vão ter? Ah não, nós estamos certos em relação a isso, porque Bruxelas assim o ditou, Silicon Valley assim o ditou, o BCE assim o ditou, e vocês portugueses vão ter que pagar a conta. Onde é que está o meu lança-chamas, man? Lamento que tal tenha sucedido e mais ainda lamento que se tenha criado um circo mediático à volta de uma coisa tão simples como um colega partilhar fecheiros de trabalho de outro colega e trabalhar no mesmo terminal de computador. As imagens do... Partilhar fecheiros, espera aí, deixa pôr isto na pausa. Partilhar fecheiros. Ah, vá, todos nós na net partilhamos fecheiros e ninguém anda a dar os logins, ninguém. Partilhar fecheiros, mas essa é que é a desculpa esfarrapada. Eles estão mesmo a falar para uma massa eleitoral que é absolutamente ignorante em termos informáticos, como eles o são. Não venham com merdas. Queres que eu partilhe um fecheiro contigo? Eu partilho o fecheiro contigo. Há vários mecanismos de partilhar o meu fecheiro contigo. Ninguém tem que dar acesso, a não ser que queiram partilhar a plataforma em particular, que isso é outra conversa, que além do mais estamos a falar em contas que supostamente pertencem ao governo. E bem que a Hillary Clinton se lixou com o escândalo dos e-mails, porque, então, isto é importante, mas esta gente anda a brincar. Claro que andou a brincar. Claro que andou a brincar, porque continuam são os espertalhões. Acham que toda a gente é estúpida. Eles não são inteligentes, são os espertalhões. infiltraram-se naquele mundo, naqueles corredores da corrupção, em que manter o bico calado faz com que o castelo de cartas não caia. Mas ainda bem que já há muita gente a acordar e a fazer algo para que este castelo de cartas caia. E não nos vamos enganar, porque obviamente que isto é capaz de ser, talvez, um ataque do governo em presença contra a oposição, mas ninguém sai ilibado destes escândalos. Cerqueira sentada no lugar onde o sistema informático do Parlamento registou a presença de José Silvano. A deputada, eleita por Viana do Castelo, garante que utilizou a password do colega para aceder e consultar ficheiros necessários para a atividade parlamentar. Emília Cerqueira diz que a partilha de palavra-chave é prática comum no grupo parlamentar. E agora, toda a gente se preocupa, como uma banda de virgens ofendidas, e desculpem a expressão, mas eu sou do Alto Minho e as palavras são o que são, numa terra onde não há virgens. Porque é disso que nós estamos a falar. Virgens ofendidas. Esta mulher, se calhar, até está a dizer que é do Alto Minho, porque registou a sua casa lá para ter a porcaria dos privilégios. E este clipe fica por aqui. Vocês já sabem o que é que está aqui a ser falado. Então, esta mulher está-me a dizer que uma conta de e-mail a nível parlamentar, em que há o jogo da oposição, em que há um e-mail que devia ser particularmente defendido, está-nos a dizer a nós que não temos nada a perder nas nossas contas em termos significativos a nível de governação do nosso próprio país. Estão-nos eles a. Está esta gaja a dizer. Ah, esta gente aqui faz isso na boa. Ah, é? Então vai lá dar a tua password a alguém do Bloco de Esquerda. Ah, e se calhar até nem me admirava que o dessem. Marca aí a falta para mim, que eu marco aí. A falta não, a presença. Marca aí a minha presença, eu marco a tua. E a gente depois vai almoçar ali ao Ritz, pá. Mas é. Que raio? O que é que. O quê? Enfim. Porque, quer dizer, nem a Pita dá a password do seu Facebook. Aliás, são as que mais se estressam se alguém lhes rouba a conta. E depois esta gente que usa serviços eletrónicos de comunicação para prol do governo andam a partilhar essa merda toda e esta ainda me vem dizer que é na boa. Ai, mas é na boa. Como é que eu posso confiar esta gente para legislar? Não só Portugal em todos os campos, como até o campo informático, ou cibernético, ou o que lhe querem, ou digital, o que lhe quiserem chamar, sermos o país anfitrião do Web Vomit com deputados que tipo, toma lá a minha password. Olha, e se eu não aparecer, faz aí login por mim. Porque quero levar o meu tacho. Eu quero levar o meu dinheiro. O nosso dinheiro. É esta gente. Esta gente até mete-nos, sinceramente. E já porque estamos a falar em tecnologias, então, eu aviso já este podcast, eu vou ter que o gravar em duas partes, porque tenho para aqui tantos tópicos para falar, ainda nem sequer juntei os clipes todos, mas já tenho que chegar para adiantar qualquer coisa. Vamos falar já agora do Slavebook. Eu adoro o Facebook, é lindo. Cabe uma conta e se um dia abrir eu partilho a password com vocês. Not! Enfim, mas. Há o programa, o Frontline, que é tipo um 60 Minutes e tal, que fez mais um in-depth look através do Facebook dentro do business model. Dentro do que é, dentro do que eu estou farto de dizer, mas pode-se, desculpa o enjoo. Mas realmente, nós andamos a ser tratados como produtos. E vamos então ouvir assim um bocado para começar como intro este clipe do Frontline. Feito sobre o Facebook, na forma como ele funciona internamente, não dentro da forma como a percepção pública o tem dele, mas felizmente muita gente está a acordar cada vez mais. Este primeiro clipe não é muito relevante, é só como forma de intro, vamos ouvir. But Facebook hadn't been set up to police the amount of content coming from all the new places it was expanding to. I think no one at any of these companies in Silicon Valley has the resources for this kind of scale. You had queues of work for people to go through, and hundreds of employees who would spend all day, every day clicking yes, no, keep, take down, keep up, making judgment calls, snap judgment calls about does it violate our terms of service? Does it violate our standards of decency? What are the consequences of the speech? So you have this fabulously talented group of mostly 20-somethings who are deciding what speech matters, and they're doing it in real time. All day, every day. Isn't that scary? It's terrifying, right? Their responsibility was awesome. No one could ever have predicted how fast Facebook would grow. The trajectory of growth of the user base and of the issues was like this, and of all staffing throughout the company was like this. The company was trying to make money. It was trying to keep costs down. It had to be a going concern. It had to be a revenue generating thing, or it would cease to exist. Portanto, tinha que ser uma empresa focada no, obviamente, no lucro. E mesmo assim, claro, nada contra. Simplesmente, obviamente, que se algum serviço, qualquer serviço que se apresente gratuito, tem que tirar o seu rendimento. Nesse caso, até a Google faz a coisa de outra maneira. A Google está simplesmente cagando para os users, que é coisa que a gente já sabe. Não há nenhuma assistência que a Google vos faça, não há nenhum suporte, a comunidade é que se gera a si próprio. Não há, digamos, interação entre o serviço e o cliente. E chamar clientes é um grande avanço, e já vamos ouvir a segunda parte do porquê que o Facebook trata o cliente como um produto. Mas pelo menos o YouTube tem que dar a palmatória que está-se completamente marimbando para o user em termos administrativos, em termos de complaints. A comunidade se rige a si própria, porque eles estão mais preocupados em falar com os clientes deles, os anunciantes da sua publicidade direcionada. E a Microsoft, a Amazon e todas, e o Twitch e tudo, estas coisas que é só fazer sign-in e podes passar o dia a abrir contas. Eles estão a usar a tua informação, falsa ou não, eles estão-se cagando, eles estão, vão vender isto a brokers, e brokers é que andam à procura da informação e vendem-te a ti. Nós estamos completamente dominados. Daí o Web Summit ter tanta importância dentro do clima político português, que eles estão, ficam contentes pelo Web Summit, para mais 10 anos pago pelo nosso bolso, continuar cá em Portugal, a criar empregos de gente que quer passar o dia agarrado ao telemóvel e a ganhar dinheiro. Estão bem enganados. Bem enganados. Mas vamos lá ver qual é, afinal, mesmo a tese, a forma, o business plan, o que está por trás das cortinas, o que faz aquilo acontecer, a promessa que dão ao produto / cliente em relação ao que a realidade realmente é para todos estes fundadores. E aqui vamos ouvir, obviamente, o nome do Zuckerberg, e vamos ouvir a bacana que também veio do Google, não sei, Alexandra ou qualquer coisa, não sei o que é Berg. Será que também ninguém reparou no padrão dos Bergs e dos Steins estarem sempre à frente destas merdas que manipulam a forma como a gente pensa? In fact, Facebook was preparing to take its rapidly growing business to the next level by going public. The social media giant hopes to raise $5 billion. The pressure heading into the IPO, of course, was to prove that Facebook was a great business. Otherwise, we'd have no shareholders. Facebook, is it worth $100 billion? Should it be valued at... Zuckerberg's challenge was to show investors and advertisers the profit that could be made from Facebook's most valuable asset, the personal data it had on its users. Mark, great as he was at vision and product, he had very little experience in building a big advertising business. That would be the job of Zuckerberg's deputy, Sheryl Sandberg. Zuckerberg, Sheryl Sandberg. Berg, Berg, Berg. Can I have a hamburger, please? Who'd done the same for Google. At Facebook, we have a broad mission. We want to make the world more open and connected. The business model we see today was created by... Ouviram o que ela disse? Queremos ter um mundo mais aberto. Ok, yeah, mais aberto ao quê? E agora vamos ouvir o interesse financeiro e económico mesmo da forma como nós somos tratados. Por isso é que o Facebook ilusoriamente trata muito bem os seus clientes / produto, porque há muito acionista com interesses que... E vamos ouvir a parte da radicalização, sem sequer a parte da injeção pós 11 de setembro, Patriot Act, que o Facebook veio ao cima e as televisões promoveram essa rede social, que ainda hoje muita gente pensa que a internet não passa do Facebook e do Google e do YouTube, e esta gente toda, que ao fim e ao cabo estão todos interligados e vêm todos do mesmo sítio, duplas nacionalidades e etc., para o mundo andar apanhado pelos testículos, preocupados com a sua conta, enquanto nós temos os nossos governantes que legislam estas empresas de até influenciarem as políticas em Portugal, com uma perícia informática tão grande que temos

da realidade que eu próprio até me dá medo. E temam muita gente que andamos todos a querer crescer, a querer que a nossa voz seja ouvida, a isto e aquilo, mas até que ponto é que se este tipo de voz é ouvida, as consequências que vamos ter? Porque o mundo já está tão condicionado, gente que nos rodeia que dizem, então, espertos são eles, não é? At Facebook, the business model built on getting more and more of users' personal data was seen as a success. But across the country, researchers working for the Department of Defense were seeing something else. The concern was that social media could be used for really nefarious purposes. The opportunities for disinformation, for deception, for everything else are enormous. Eu vou rebobinar este clipe um bocadinho. Porque nós ouvimos a triste realidade por trás das sombras no segundo clipe de qual é a motivação real do Slave Book. Que é super apropriado. Slave Book. É até uma aplicação que instalas em seja qualquer tipo de plataforma que aches que é segura, inclusive a Apple. Uma aplicação sozinha, devido à permissão que tu lhe dás, consegue-te fazer o exploit ao telefone todo, em todos os dados de marketing que conseguem vir ao de cima. Mas agora vamos ouvir, porque isto é o frontline. Até já disseram demais do que diziam. Mas obviamente, como até ao fator psicológico da contradição primeiro e a conclusão final depois, e a última conclusão é que fica sempre marcada na cabeça das pessoas, porque é mais fácil fazê-las acreditar numa mentira do que depois desmentir a mentira na cabeça delas próprias. Por isso é que eu gravo este podcast, porque sei que felizmente não somos todos assim. Agora vamos ter aqui a desculpa do Ministério da Defesa, que foi um dos maiores patrocinadores financeiros para os 11 de setembro novamente, para fazer com que o Slave Book fosse o que é hoje. Para fazer o que a Google é o que é hoje, porque era o Yahoo na altura, era o MySpace na altura, e tudo morreu porque de repente entrou o cheque, entrou mesmo o investimento financeiro que se não acabasse como estamos nos dias de hoje, não tinha sido investido porque apostaram na ignorância das pessoas e infelizmente ganharam a batalha. Em termos maioritários. E ganharam a batalha ao ponto de comprar os nossos líderes para nos governarem, para serem os maiores vendedores da nossa própria alma, por assim dizer. Enfim, eu rebobinei um bocadinho. Vamos continuar a ouvir, porque isto agora, porque isto é o front, mais uma vez, é o frontline, deu na televisão, damos a polémica mais realista e depois damos a conclusão sempre em nome do terrorismo, só que falha sempre aquela parte do dizer que tal como agora este clipe basicamente é como se fosse a conclusão de que pessoas como eu e como vocês andam a fazer qualquer coisa para esta voz, nem a nossa voz, para esta voz ser ouvida, acaba por cair no lado do extremismo. Os mídias não dão um passo sem terem a salvaguarda ideológica de estarem a justificar a si próprios, para quase como se as mentiras que nos vendem na televisão não fossem redigidas por um advogado para terem. Alex, estás a ouvir? Depois, se quiseres discutir esta cena, sempre aberto. És super, és uma boa adição ao movimento. Para estarem, tipo, dão a peça, justificaram, nós dissemos a verdade, e depois dão a parte da propaganda para justificar todas as atrocidades de intrusão pessoal e de privacidade que fazem às pessoas. E depois, no fim, quando este mundo mudar para um sítio melhor e forem ao Tribunal de Nuremberg, século XXI, e isso também é outra história, é só uma referência para perceberem, não quer dizer que eu acredite plenamente na justiça que foi aplicada nesse tribunal, mas cala-te, senão ainda me batem à porta, porque há um certo medo de falar destes tópicos, genuíno, em termos legais. Agora vem aí a justificação do pelo qual têm que aumentar, digamos, a ferramenta de liberdade como a vendem, com uma censura justificada, brusca, como até os nossos jornais chamam de extremistas, aos putos com muito valor que fizeram parte daquele movimento dos cartazes. Agora vamos ouvir a justificação pelo qual pessoas que falam como nós vão cair neste pacote. But across the country, researchers working for the Department of Defense were seeing something else. The concern was that social media could be used for really nefarious purposes. The opportunities for disinformation, for deception, for everything else are enormous. Bad guys or anybody could use this for any kind of purpose in a way that wasn't possible before. That's the concern. And what did you see as a potential threat of people giving up their data? That they're opening themselves up to being targets for manipulation. I can manipulate you to buy something. I can manipulate you to vote for somebody. It's like putting a target, painting a big target on your front and on your chest and on your back and saying, here I am, come and manipulate me. You have every, I've given you everything you need. Have at it. That's a threat. E pronto, é uma ameaça. Não, este último segmento ele até falou bem, só que como contextualizou aquele discurso numa forma de que somos terroristas e a própria forma como é definido o terrorismo hoje em dia é tão vaga que qualquer dissidente ideológico dentro deste sistema político europeu é tão atroz, porque em nome da liberdade a conformidade é obrigatória para marcharmos que nem robôs por este futuro ruinoso afora. Cá estamos nós a ouvir da boca do tubarão a sede de sangue que ele tem a justificar a sua própria, pronto, o seu posto de trabalho, que sinceramente já deve ter encaixado milhões de mais para viver mil reencarnações enquanto nós andamos aqui a ter uma qualidade, uma qualidade de vida cada vez menor e um custo de vida cada vez maior para patrocinarmos estas merdas, estes merdas, que enfim, e depois o que é que ainda acontece ainda por cima? Agora voltando ao Web Vomit, voltando à hipocrisia dos nossos líderes, que tão depressa defendem o que acabamos de ouvir da boca de quem o vende com cheques grandes demais para... Sei lá, esta gente até era capaz de ter tanto dinheiro que até corrompiam o George Soros, de certa maneira. Só que ele também está a jogar um jogo que é anti-jogo, mas é o jogo que deve ir para o sítio certo, por isso é que é engraçado esta disputa de que lado é que ele anda. Enfim, não, acho que não estão a ver o big picture, ou a simplificar o assunto demasiado. Agora vamos passar para o nosso super-assumo, o nosso representante, e eu tenho que dizer o nosso, o presidente selfie, que passou de um comentador slash vendedor de livros na TVI para um presidente slash vendedor das nossas almas aos poderes económicos da Europa e a todos os movimentos que fazem parte dos pontos fulcrais que estes globalistas metem o medo nas nossas cabeças, do aquecimento global, da migração, porque até já se despediram do E, do I. Em termos de migração, até já se despediram da definição de legal e ilegal, porque a criminalidade está a ser legalizada à nossa volta todos os dias, a começar dos nossos governantes até ao pé descalço que anda todos os dias a roubar a velhota. E as nossas forças policiais, como nós chamamos Polícia de Segurança Pública, mas como o governo adora chamar-lhes de agentes da autoridade, porque a autoridade, ainda por cima o termo autoridade, traz uma conotação ditatorial. Eles dizem segurança pública e eu penso, ah, segurança pública parece-me bem, mas eles dizem, não, agente da autoridade, porque se a autoridade disser que tu não podes espirrar no meio da rua e apanhas perpétua por causa disso, a autoridade assim o diz e a tua autoridade assim o vai fazer. Em nome da segurança pública. Puta-se, com as palavras me enganas. E com estas palavras me enganas, e com esta agenda global e europeia que faz parte deste sistema financeiro de dinheiro falso, que nos convence a baixar as calças e a ficar com a carteira vazia e em trocar o futuro pela pobreza e o nosso futuro. Em troca de tangas como estas. As much extra heat energy as would be released by 500,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every day. E desde quando é que o Al Gore é um cientista, é um político, com o mesmo interesse, e chegámos a um ponto que o nosso martelo, o nosso presidente selfie, deve haver, eu espero que haja um selfie dele com a bandeira de Portugal em background, porque da maneira que ele fala, eu fico confuso, e acreditem que até me custa. Em termos de, sei lá, em termos de respeito e honra a alguém que devia estar-nos a representar, até me custa falar mal do nosso representante, mas ele merece-me. Ele merece, eu não quero ser igual a um jornalista que está sempre a mandar abaixo o Trump por melhores números que ele apresenta, e já lá vamos também. Mas o... Epá, vamos... Se isto não, se depois destes clipes do Frontline, se depois destes cheques do Silicon Valley, se estamos a falar de tecnologia, se estamos a falar dos nossos deputados que partilham as passwords com a ignorância, apesar de terem tantas certezas das políticas que aplicam em cima da nossa sociedade para a destruição dela própria, fazem-se de estúpidos nas coisas mais básicas, fazem-se de intransigentemente inteligentes nas coisas mais cruciais para o futuro de Portugal, que é a autodestruição da Europa inteira, todos nós já ouvimos, mas agora vamos ouvir o discurso do Marcelo no fecho do Web Vomit. Se isto não é todos os pontos, o Marcelo Rebelo de Sousa parece um vendedor de carros como se Portugal fosse um Mini. E como nós somos um Mini, o clássico, não o novo, que já é maior que muitos carros, enfim. Se nós não... O que raio é que o nosso chefe maior do Estado do Exército, o nosso líder, o nosso representante, o nosso símbolo, o nosso icon, a pessoa que está a representar a nossa bandeira, a nossa pátria, o sangue dos patriotas, as guerras, as revoluções, os descobrimentos, a nossa história rica, nós! Este gajo vai falar para quem? Este gajo está a falar de quem? E antes de começar, desculpem lá, epá, todos nós já ouvimos isto, mas eu vou passar, é só para dar aquela perspectiva do... O nosso líder é o nosso maior comercial para nos venderem ao mundo, aparentemente. É só o inglês dele. Por acaso é irónico como eu gravo sempre os meus podcasts com muitos clipes em inglês, porque acho que são políticas que vêm em cascata e refletem-se cá. Muito obviamente, como agora até vou passar um clipe português genuinamente em inglês. A pena é que o Marcelo deve ter tirado o inglês na mesma escola de línguas que o Durão Barroso com os seus discursos na União Europeia tirou. Aí até o Rui Rio falava melhor alemão que este gajo fala melhor o inglês, mas pronto. The first challenge was to keep Web Summit in Lisbon. We did it. We did it. We did it. The second challenge was the one of keep moving on the digital revolution. You did it. You did it. Vocês ouviram o que é a revolução digital, não é? É usar-nos como produtos em relação a todas as nossas tendências, vivências, compras, deslocações, etc. E viva o carro elétrico para tirar a autonomia e mais implementação tecnológica dentro dele. Mas é esta cena que é mais... A tecnologia é uma espada de duas lâminas e está a ser usada de uma forma completamente... que não nos está... Em desculpa da vantagem que nos traz, traz duas desvantagens em termos de futuro. É a minha crítica. And the third challenge, you recall Al Gore was here, was to make more people aware that climate change was not fiction, was not fake news. It was real. It was real. As much extra heat energy as would be released by 500,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every day. And now this year, we have also three challenges ahead. First one is, as we're going to have a Web Summit here, 10 years, we must make... Ele disse 10 years ou que temos ténias? Porque devemos estar cheio de ténias na cabeça. Every year, better and different from the previous one. We must create here a platform, not just one event for 4 days, but a permanent digital platform. The second challenge is this one. You must not forget. You must not forget the rest of society. I mean, the digital is very important if you serve common people, if you serve communities. We must not create cleavages based on age or whatever. And the third and main and tougher challenge is up to all of us, all of you, to use the digital revolution for dialogue. For peace. We must fight for the values and the principles, for freedom, for multilateralism, not unilateralism, for peace. Don't forget the rest of the society. And please help to create a better world. On behalf of all Portuguese, on behalf of Portugal, thank you very much. See you next year. E pronto, e lá temos nós, basicamente, o discurso do nosso líder, representante máximo, nosso símbolo, a vender Portugal ao mundo, porque Portugal só vai ser melhor enquanto nós falarmos a linguagem do mundo e preocuparmos-nos com o aquecimento global, que até está frio. Eu não, continuo a não ver o nível do mar a subir. What the fuck, meu? Onde é que estão as 500 mil bombas de Hiroshima a arrebentar diariamente em termos de poluição? E se realmente houver poluição, há muitos países que a gente devia focar primeiro. Há muitas culturas que continuam a mandar o lixo para o chão. Continuam a meter plástico nas nossas prateleiras. E este gajo ainda nos está a vender. E, não... e alguma vez alguém imaginou, tipo, epá, estou com problemas no meu computador, vou dar um toque ao Marcelo. Porque estas múmias, em termos informáticos, e pronto, nasceram no tempo errado, tudo bem, eles são bons no que fazem, mas realmente a revolução digital aconteceu. E aconteceu de uma maneira tão brusca e tão forte. Foi dinheiro de investidores que não têm nada mais que senão a sua própria ganância no seu interesse em nome de estarem a propagar isto para as nossas mentes como se fosse algo muito positivo, e até o pode ser, eu estou a tentar usá-lo como tal, mas isto é uma voz numa caverna. Porque qualquer lésbica hoje à noite poste uma foto a dar o seu beijinho nela, e seja lá o que for, e pá, e façam o que quiserem, não é preciso encher as redes sociais com 500 mil likes. Ainda no outro dia a Rita disse, porquê é que esta gaja que estava a cortar um sabão com gomas lá dentro tem tantas visualizações? Que é estagnação intelectual. Que as pessoas não têm interesse, tudo o que é algum tipo de informação que confronte o seu próprio, a sua própria dissidência cognitiva, ficam logo ao papel. E é aqui que a gente mergulha tão bem, é tão bom sermos desafiados. Eu sou das pessoas, e aposto que vocês também, que adoram aprender, adoram saber. E identificamos a mentira imediatamente. Imediatamente, olha, até é uma nova palavra, tipo, porque como é transmitido mediaticamente e a gente identifica imediatamente que é uma mentira, estamos a ser enganados. E temos aqui o nosso Presidente da República. Reparem, o nosso Presidente da República, que até da boca dele, como todos os outros, dizem que Portugal é uma democracia. Ai, peguem no vosso cartão de cidadão, está lá escrito República Portuguesa, mas também está lá a porcaria da bandeira da União Europeia. Com licença, acabei de almoçar um bocado. Xisa, é isto, anda. É estas coisas que dão cabo da cabeça de um gajo, meu. São estas coisas que fazem um gajo ficar assim. I think I'm going crazy. Mas ao menos eu questiono a minha própria insanidade, caramba. Eu acho que é isso que toda a gente faz naturalmente. Porque quando estamos a discutir com alguém contra argumentos do estilo espertos são eles, e a gente começa a meter factos em cima da cabeça deles, lá vem a dissidência cognitiva a preferir... Ah, pronto, olha. Eu sinceramente não passo muito por isso. É mais o clichê social de quem às vezes tipo, fica suprimido de abrir, de dar a sua voz, mas pronto, é um equilíbrio. Eu também tenho medo às vezes de dizer certas coisas que são um bocado mais... já estão protegidas demais em termos históricos antes de eu próprio ter nascido, daí às vezes me impedir a mim próprio de comentar nelas, mas não resisto. Não resisto. Às vezes acabo por... comentar tipo em jeito de indireta, porque quem sabe percebe, quem não sabe fica ao papel, que é que se lixe. Há certos assuntos que não é obrigatório saberem, têm que aprender por vocês próprios. E agora voltando às mentiras mediáticas, vamos sair assim um bocadinho de Portugal. Como é hábito meu, porque isto vem sempre em cascata, vou só dar um refreshzinho. Para verem, quando foi aquele atentado do Cesar Sayoc Jr., o tal que eu passei, o clipes no podcast anterior, de como aquela história estava mal contada, as bombas distribuídas aos democratas, até o Bill Maher se considera na lista. Isto é um clipe que eu ainda tenho que compilar, isto fica para a segunda parte, a ver se não descontextualizo muita coisa, mas... vamos partir para as mentiras mediáticas. Por acaso foi um tweet que não é novidade nenhuma, não é porque eu tenha dito, muito mais gente deve ter dito imediatamente, assim que aconteceu, que aquelas bombas enviadas para representantes democráticos e etc., com um gel que afinal nem sequer rebenta, agora é que se diz e tal, não passava de uma campanha a favor dos democratas para apanhar o poder, porque o jogo político está tão sujo e que isto não admire a ninguém. Vou só dar um refresh ao contexto, mas pronto, no podcast anterior, caso tenham curiosidade e não o tenham ouvido, a empregadora dele só falou bem dele e só se lembrou no fim, quase como guiada, como testemunho pela repórter, porque tinha algum interesse também em digamos, atribuir a difamação do próprio protagonista em relação ao canal que ela representava e etc. Vou só dar este clipe que é repetido o último, só para contextualizar o caso novamente. Fran Townsend served as Homeland Security Advisor to President George W. Bush. She is now Senior National Security Analyst for CBS News. They knew what they were doing enough to make a bomb, Fran, but certainly not in a very sophisticated way. That's right. What we're hearing from law enforcement is it's a crude device. It would have been lethal if opened and detonated, but it's not a standard recipe. And so what we're hearing from law enforcement sources is this is an individual. He didn't go on the internet and just pull down a standard Al-Qaeda recipe, which we've seen before. So he's left his own signature, right? There's something unique about the way this has been put together, which will be very helpful to investigate. But the notion that it's PVC and not metal, and so potentially could get through a metal detector, is a little frightening. That's right. This is somebody who thought about it. Listen, that's also the reason you have all the return addresses being Debbie Wasserman Schultz to all these Democratic leaders, thinking that perhaps it wouldn't be screened because it was familiar. They would have expected something from her. You think an arrest happens quickly in a case like this? I do. I think there'll be lots of breaks. This is somebody who's made plenty of mistakes. The wrong address to Eric Holder, misspelling John Brennan's name. John Brennan doesn't work at CNN. He works at NBC. And so this is somebody who's made plenty of mistakes along the way. All of the outside packages are identical. Six stamps, two tiers, printed labels. This is somebody who's likely left a lot of clues. Odd. Pronto, isto foi só um refresh, até o jornalista, eu saquei o telemóvel rápido mais, pronto, até o jornalista disse ódio e não sei o quê, isto é um clipe, isto eu passei no podcast anterior, pronto, houve vários clipes enquanto a insinuação aconteceu, não é para dar a palmadinha nas minhas costas, muita gente já sabia que isto não passava de uma campanha, que isto é falso, é o tal, aquela coisa que o Trump se queixa e toda a gente se queixa do Trump se queixar de tal, do fake news, isto deu logo para ver que era fake news. Agora, até os mídias em Portugal representaram o atentado em particular assim, porque era bombas feitas de PVC, e eles dizem, e estamos a falar de, digamos, serviços militares e de segurança e de informação, dizem, ah, pois, os tubos eram de plástico, porque... mas lá está, a contenção para uma bomba tem vários tipos de... digamos, mecanismos que têm que fazer com que realmente aquilo tenha algum tipo de impacto explosivo, o gel encontrado dentro da cena é mesmo gel, nem sequer era explosivo. Isto falou-se, rolou, e depois chegou-se a esta conclusão, que é uma conclusão, porque pronto, até no último podcast eu acabei por dizer que isto é daqueles assuntos que vão desaparecer imediatamente, porque é uma história tão mal contada que... Não passa de mais uma peça de propaganda. Obviamente que os mídia, como são regidos por advogados e economistas e adjuntos financeiros e consultores financeiros e etc., porque não passam de um negócio em nome da informação que toda a gente assume, toda a gente, ponto e vírgula, assume que é a realidade. Chegámos ao ponto de que na véspera das eleições intercalares, nos Estados Unidos, os próprios mídia tiveram que dar, digamos, a verdade. Porque a verdade, muitas vezes, quando é desmentida através dos mídia, quando a mentira é propagada, é capa de jornal. E quando a verdade tem que ser desmentida, é um cantinho numa coluna na penúltima página, como todos nós sabemos. No podcast anterior passei N clips a meter a culpa, mas altamente suspeitos na forma como foram, digamos, propagados, com o interesse, basicamente, havia uma manipulação mediática, ou talvez até um dinheirinho por baixo da mesa de testemunhos que nós não conseguimos nunca identificar realmente a proveniência ou a autenticidade deles, porque são apresentados de forma definitiva, porque eles são a autoridade. Eu agora tenho aqui um clipe muito curto, que esse é que é o problema, é como capa de jornal, coluna na penúltima página a pedir desculpa pela falta de informação, e depois cada vez que o Trump diz que há muitos fake news, eu já me estou a preparar para o próximo clipe, acaba por, o Trump é maluco, diz que as notícias são falsas. Se calhar ele até tem uma certa razão, e isto não é apologismo, é simplesmente a lógica a ser aplicada. Só ouvir um clipe muito curto de como este caso, na véspera das eleições, que já serviu, que tinha que ser servido na mente de quem vai votar, onde é que nós estamos nesta situação? Outside, his attorney spoke to reporters. One of them described Siak as, quote, the most respectful client I've ever had, which is why we took the case. And another attorney made reference to the weakness of the government's DNA evidence, noting the criminal complaint described possible DNA, a standard that does not hold up in a court of law. Ok, o que é que ouvimos em 17 segundos? Este clipe tinha 17 segundos. Foi o que os mídias deram. 170 horas deram muito facilmente em relação a apontar o dedo ao criminoso sem provas. E agora, além dos advogados de tanto defesa como de acusação acharem que é um membro altamente respeitoso, nem sequer as provas ADN que conduziram as forças de segurança à apreensão do homem são tão vagas, são tão ténues, que afinal nem sequer são consideradas legalmente em tribunal para a acusação deste homem. Vamos ouvir outra vez, são 17 segundos. Outside, his attorney spoke to reporters. One of them described Siak as, quote, the most respectful client I've ever had, which is why we took the case. And another attorney made reference to the weakness of the government's DNA evidence, noting the criminal complaint described possible DNA, a standard that does not hold up in a court of law. Boom! E pronto, é assim que andamos. Epá, sorry, eu tenho que usar este soundbox bem. Mas pronto, já está. Foi dito, foi divulgado, deu em Portugal, e agora que chegamos a este ponto que tipo tudo se torna altamente duvidoso para justificarem-se a si próprios como serviços noticiosos, tipo, epá, a gente não deixou de transmitir essa informação. O problema foi a projeção com o qual o fazem. Porque lá está, mais uma vez, como disse anteriormente, é mais fácil fazer o povo acreditar numa mentira do que depois lhes apresentar a verdade e fazer-lhes desacreditar numa mentira. E como os próprios mídia, estes cabecilhas, estes lacaios dos poderes globalistas continuam a praticar, como sabem essa lição tão fácil e como saltam bruscamente para a falsa informação muito mais facilmente quando é comprovado que basicamente este caso não vai a lado nenhum, eu não consegui arranjar mais nada que um clipe de 17 segundos. 17 segundos. É tudo o que... É tipo, ai, já agora, isto está mal, se calhar o gajo, e até respeitoso, e não é... Boa noite, até amanhã, até à próxima propaganda. Isto é um espetáculo. É que isto é um espetáculo, e espero que, sinceramente, este tópico fica por aqui, porque o antepenúltimo podcast eu também disse que não ia falar muito nisso. E mais uma vez vou-me contradizer a mim próprio, porque realmente quando nova informação é introduzida é relevante. Todos nós também às vezes damos aquele passo à frente, tudo bem. Porque é tão óbvio para nós que às vezes nem sequer vale a pena ligar muito, mas é interessante em termos de tipo, vamos passar este tipo de informação a quem estás disposto a ouvir. Acho que é válido, acho que comprova, mais uma vez, reafirma, até próprio digo, se calhar, para quem me ouviste, para quem ouviste, não estou a dar novidade nenhuma, só estou a, tipo, olha, estás a ver, tipo, tínhamos razão, mais uma vez, e a ideia nem sequer é ter razão, porque a gente, como vive sempre mergulhados na dúvida, só é triste é passarmos a nossa vida, às vezes, a discutir com pessoas que já tem a razão certa do seu lado e não tem os argumentos para o fazer, mas tudo bem, também não, o que é que interessa. Agora vamos ouvir aquela célebre por causa do Caravan, mais uma vez, não vou tocar muito nisto, mas tem sido interessante, porque os mídia insistem em arrastar estas mentiras. Isso é para apontar à hipocrisia dos mídia que manipula e forma a mente das pessoas que nos rodeia a nível mundial, no mundo ocidental, que continua a passar aquela, a transmitir aquela ideia. Obrigado, Marcelo, também, por fazeres parte dessa equação. Foda-se. Vamos ouvir aqui aquele confronto do Acosta por causa do Caravan, na conferência de imprensa com o Trump, em que obviamente os media passaram a versão sanitada deles para provar mais uma vez que o Trump é um racista de merda e etc. e não sei quê. Mas houve aqui uma pequena frase, uma pequena, pequena frase que os media fizeram questão em cortar, que muda logo o contexto a tudo. Aquela pequena frase que é tão fácil cortar e editar. Eu vou-vos passar, para já, o desrespeito do jornalista perante o representante do império do século XX-XXI. Não acredito que entremos no século XXII com a América como império por este andar. A não ser que o Trump se comece a clonar ou mais gente comece a acordar. E também tenho aqui uns clipes do Blexit. Talvez há aqui uma certa esperança, mas a América realmente anda em declínio já há muitos anos, e devido ao Trump ter entrado na equação, que é coisas que eu adoro, como ao Bolsonaro ter entrado na equação, como a Hungria, como a Polónia, como ao Brasil, e como a América do Sul anda toda fodida e basicamente ainda dizem que a culpa é do Trump, isto é a estupidez. Todos nós ouvimos esta cena do Costa com o Trump, este confronto em que lhe foi retirado, digamos, a credencial de continuar a ser um jornalista que possa ir à Casa Branca para as conferências de imprensa fazer as suas perguntas, porque para já, como preparação, e vocês ouviram isto tudo, mas pronto, há aqui um pequeno segmento que foi editado, que eu acho que vale a pena ouvirem, porque muda logo o contexto a tudo. E não nos vamos esquecer que este jornalista, além de ter tido uma carreira, se não estou em erro, de entertainer, quase como stand-up, são pessoas muito boas em... É para falar as 3 minutos? Eu falo 3 minutos. 5, 15, 10... Dá-lhe um microfone, ele fala para sempre, não interessa. Mas quando lhe foi dada a oportunidade de fazer umas perguntas ao presidente, e muito editado, para depois os mídias nos propagarem este clipe, porque é só um pequeno pormenor que muda logo o contexto na minha cabeça... Ele foi altamente desrespeituoso, porque aparentemente o Trump pode ser... Eu até me senti incomodado em passar o clipe do Marcelo pelo que ele representa, mas realmente, um gajo tem que dizer estas merdas, porque ele também não... Eu tenho mais respeito por ele do que, aparentemente, ele tem mais respeito por mim como português e como vocês todos quando fala daquela maneira. É a minha reserva. Mas o presidente português... Por mais respeito que eu tenho pelo meu país, não é o presidente dos Estados Unidos. Qualquer jornalista ia de joelhos até Fátima para ter uma oportunidade, se calhar, de tirar uma foto ao lado do Trump só para dizer no fim: cumprimentei este racista de merda, estive lá. Como protagonismo, porque a verdade jornalística já nem sequer existe. E então este gajo, que está numa conferência de imprensa em que há o Q&A, Ele decide logo, na minha cabeça, de não fazer uma pergunta, de acusá-lo em troca de algum tipo de justificação. Mas há aqui um soundbite tão delicioso que foi editado nos mídias todos. Eu sei, estou-me a repetir a mim próprio. Ok, então vamos lá ouvir esta controvérsia que passou nos nossos mídias também, porque os nossos mídias são tão complacentes que passam o clipe editado e não vos dão a verdade. E eu vou interromper este clipe a certa altura, só para apontar a parte óbvia que todos vão ouvir, obviamente, mas é assim, sei lá, sou chato. Thank you, Mr. President. I wanted to challenge you on one of the statements that you made in the tail end of the campaign, in the midterms. That here we go. Mr. President, that this caravan was an invasion. As you know, Mr. President, I consider it to be an invasion. As you know, Mr. President, the caravan was not an invasion. It's a group of migrants moving up from Central America towards the border with the U.S. Calma, logo. O presidente Trump... Olha lá. Agora tenho que me parar a mim próprio e dizer... Porra! É mais fácil chamar o presidente Trump num país que nem sequer é meu, mas que tem grande influência no planeta inteiro, do que às vezes até sinto vergonha em o dizer. Considerar o Marcelo Rebelo de Sousa, depois daquele discurso no Web Summit, Vomit, Summit, whatever, o meu presidente, man. Pronto, é um comentário triste, mas realmente aqui vimos. A pergunta foi feita semanticamente igual a como se faz na Europa. Ao contrário do que aprendemos nas escolas, do que sempre foi registado. É migrantes e migrantes. Uns vão para fora, uns vêm para dentro. Mas agora os termos são tão vagos. Fora a preocupação mundial e globalista de, em vez de patrocinarmos este fluxo de acolhimento para destruição social, que pelos vistos até tem alguma influência destes cheques do Silicon Valley para fazer de mais gente um produto, porque os políticos são pagos muito facilmente com empresas que ultrapassam o PIB dos próprios representantes do país que representam, ditarem ao seu povo como é que devem pensar agir. Começamos logo assim, estes migrantes, ok, eles vêm aí, como nós na Europa, eles vêm aí. E por conflitos causados pelos Estados Unidos, / Israel, Arábia Saudita, Qatar, etc. Esses interesses nunca são divulgados. Ah, caga nisso. Eles vêm aí, estão a passar mal lá, tens que os acolher. Nunca há ninguém que diga assim, mas eles estão a passar lá mal porquê? Será que não dá para resolver o problema deles lá e eles ficarem lá? Porque a gente está tão contentes cá. A gente quer prosperidade para todos, futuro para todos, mas existem fronteiras. Nenhum europeu ou americano está interessado em migrar, sem E, sem I, ilegalmente. Aqui tem o I, ilegalmente, para países que estão-se a arrastar na miséria. Que raio de patriotismo destes refugiados é que têm de refilarem com a falta de acolhimento devido à destruição social que vão representar, sem sequer terem a fibra de protestar em relação ao país de onde vêm? Mas esta ironia nunca é discutida. Mas vamos ouvir, porque há aqui o soundbite delicioso que foi cortado de todos os mídia e todos nós podemos concordar nesse aspecto, porque depois sacam logo da carta do ei! Fascista, xenófobo, racista, e eu fico, pronto, nem sequer tenho a cor certa para isso, mas vamos lá. Thank you for telling me that. Why did you characterize it as such? Because I consider it an invasion. You and I have a difference of opinion. But do you think that you demonized immigrants in not this election no, to try I to want keep... them. I want them to come into the country, but they have to come in legally. You know, they have to come in, Jim, through a process. I want it to be a process, and I want people to come in, and we need the people. Your campaign... Aqui é que está a parte que foi cortada. Eu vou repopinar um bocadinho. Esta é que é a parte que foi cortada e o mundo jornalístico ainda chora a expulsão deste repórter que, além de não ter mantido a compostura, não ter tido profissionalismo, como está do lado dos globalistas, é desculpado pela sua falta de respeito. Porque nenhum de nós até que critica tanto estes líderes governamentais era capaz de faltar tanto ao respeito caso tivéssemos a oportunidade de confrontar os nossos líderes por uma questão de ética, por uma questão de é uma questão de, sei lá, eu continuo a achar que no meio da minha vida eu consigo ofender bem mais pessoas com palavras caras do que com ofensas. Mas isto é rude, isto é o apelo ao dissidente cognitivo mais baixo, isto é exatamente, é como se fosse a música pimba da política. Lá porque não tens formação musical para apreciar o que é música, não venhas a mim defender... É melhor não dizer nenhum artigo. A Maria Leal, será que alguém gosta de Maria Leal que me esteja a ouvir? A Maria Leal não é uma pessoa que saiba ler sequer uma pauta. Por isso, estamos a falar de uma pessoa que prolifera no mundo da música e não sabe um cu de música. Isto é um jornalista que não sabe um cu de jornalismo que está a propagar o dissidente cognitivo mais baixo está a baixar o nível. Havia um episódio de South Park, que por acaso era um espetáculo, que era o James Cameron a mergulhar no seu submarino que foi investigar o Titanic, mas para raise the bar psicologicamente da humanidade. Ele desceu aos fundos do oceano para levantar a barra intelectual da humanidade. Eu não sei se alguma vez alguém viu, mas simbolicamente esse episódio foi um espetáculo. Por causa do significado do qual nós estamos a viver, que permite estes jornalistas, ai meu Deus, não, estes agentes da destruição da humanidade, intelectualmente falando, que nos proporciona a nós próprios aceitarmos esta verdade vomitada intelectualmente para as nossas mentes ser o caminho a seguir em nome da democracia, sem dar ouvidos à oposição, que tem uma ideia mais concreta, às vezes, se calhar, do que é o correto. Enfim, estou a divagar, vamos continuar a ouvir, mas este soundbite foi editado e cortado para fora, porque o Trump vai dizer que nós precisamos de gente de fora, porque eu estou a fazer com que o meu país tenha mais postos de trabalho, estou a trazer a indústria de volta da China para a América, vamos precisar de mão de obra, eles que venham, mas legalmente. E eu essa parte, eu não sei, os mídias tiveram que cortar essa parte, esse pequeno soundbite não passou, mas eu concordo. E porquê que eu concordo? Não é por uma questão de egoísmo, porque eu nunca saí de Portugal à procura de trabalho no estrangeiro, mas eu sei o que é necessário para sair de Portugal e ir à procura de uma melhor vida no estrangeiro, como dizem. Não é ir num bote de borracha, não é entrar sem documentação. Temos que passar pelos parâmetros legais para um país que tem umas regras diferentes de um país mais pobre, de pelo que as pessoas se deslocam para procurar uma melhor vida, mas é para ir dar o litro. Não é de manga arregaçada com a mão à frente à procura de um cheque. A maior parte das desculpas dos democratas nos Estados Unidos sempre foi: nós somos um país de imigrantes. E há, verdade? Mas tanto os italianos, como os irlandeses, como os afro-americanos, como seja lá o que for, que tiveram os seus filmes também, mas foi uma geração que chegou lá e disse: eu sou isto, vim para trabalhar, pumba. Agora nós temos uma... Eles eram imigrantes. Agora nós temos migrantes. Não é para trabalhar, estão à procura de uma melhor vida, não querem trabalhar, estão de mão estendida, e a maior parte deles ainda trazem um ódio em relação à pátria onde vão coabitar e partilhar connosco, em que nós somos condicionados, como na Europa, a aceitar a cultura deles em troca de destruirmos a nossa, aceitarmos tudo o que não deu resultado na sociedade deles, quando era aí que a gente podia influenciar diplomaticamente o país deles a atinarem, e mesmo que não queiram atinar ideologicamente ou socialmente, tem que perceber as regras do quid pro quo. Tu dás, tu recebes. Os imigrantes que fizeram os Estados Unidos o que são os Estados Unidos foram de manga arregaçada pelos Estados Unidos. Agora estes vêm tipo: quer que se for aos Estados Unidos? Dá-me o meu guito, quero uma melhor vida. Tal como os migrantes que vêm da África e do Médio Oriente, quero o meu guito, quero a minha... Tipo, então meu, mas e o que é que tu vais dar em troca? Violar as vossas mulheres, roubar as vossas lojas, metam a vossa burca, que é que vocês se fodam, porque se no meu país não deu certo, como é que isto vai acabar? Mas este soundbite diz tudo. Esta foi a parte censurada, cortada, editada. Eu também consigo editar o que for preciso, mas raw, gravo sempre raw. I consider it an invasion. You and I have a difference of opinion. But do you think that you demonized immigrants not in this election to try to keep them? I want them to come into the country, but they have to come in legally. You know, they have to come in, Jim, through a process. I want it to be a process, and I want people to come in, and we need the people. But your campaign. Wait. You know why we need the people, don't you? because we have hundreds of companies moving in. We need the people. Right. But your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and well, so on. Ele passou logo assim na frente. Tipo, o que o Trump acabou de justificar agora, porque são as palavras de um líder que está realmente a aumentar a economia. E isso pode ser provado na bolsa, nas finanças, como quiserem. Os mídia têm acesso a essa merda. Isso é a manipulação do nível geográfico, geopolítico, financeiro, mundial. Que é uma prova autêntica. Sim, ele está a retirar o outsourcing que nós todos vendemos o nosso futuro, por exemplo, a países como a China. Ele está a tentar retribuir para cá, mas é racismo, é xenofobismo, é não sei o quê. E de repente vêm 500 mil imigrantes, estimativas muito, muito baixas. Por ali adentro, tipo, queremos tudo. Queremos tudo! São mais patriotas na revolta de entrarem num país alheio, ilegalmente, do que patriotas em relação a lutarem pelo país de onde vieram. Foda-se! E depois, quando tens um líder que está pelas pessoas que representam o valor do país onde ele está a governar, ao contrário do nosso Marcelo, é esta a reação que os jornalistas que andam a vender a mentira ideológica há tanto tempo, a trabalhar para os globalistas de merda, temos esta gente desrespeituosa que até se acham numa plataforma lá porque fazem parte de um ramo de propaganda mediática. Alguma vez estão ao nível de alguém que está a governar o império do século XX, princípio de XXI, porque eu já tenho aqui um clipe da Oprah para vocês. Arrogância, porque quem lhes paga o cheque, o Trump é uma pedra no sapato para os globalistas. O Salvini é uma pedra no sapato para os globalistas. O Bolsonaro ainda nem sequer começou. Já era uma pedra para todos estes marxistas culturais que se justificam eles próprios de chamar os nomes mais atrozes. Que até eu tenho reservas de chamar ao meu presidente que nos está a vender por respeito. E eles que são o supra-sumo do respeito, da igualdade, da tolerância, são uns intolerantes, uns desiguais, uns merdas, que editam estas merdas e metem a coroa a um jornalista para proveito da nossa destruição. O que ele acabou de dizer faz toda a lógica. Sim, precisamos de mais gente, porque eu estou a trazer o trabalho de volta para o nosso país. O dia que eu tiver um presidente, o nosso sistema político é diferente, o dia que eu tiver um primeiro-ministro a dizer as mesmas palavras, eu pessoalmente vou lá a mandar um calhau ao jornalista da SIC Notícias, no meio dos cornos dele, enquanto faz uma pergunta tão ofensiva ao meu líder. O problema é que eu não vejo aqui nenhum. Estou muito longe de ver algum. Os tentáculos psicológicos dentro da complacência política da União Europeia são... Por isso é que eu às vezes foco-me mais no estrangeiro, porque nós, independentemente do que nós achemos, Portugal é. Em termos geopolíticos, Portugal são troques. É uma pena. Eu às vezes fico naquela. A única maneira de melhorar Portugal é internacionalmente o mundo entrar em declínio. Porque os nossos governantes são tão uns Marias vai com os outros. Tão depressa sabem a legislação que estão a aprovar, como não sabem que partilhar passwords é mau. Eu fico tipo, foda-se. Depois dizem-me, o PNR. Epá, PNR. Sei lá, não sei, meu. Eu tinha que falar com o José Pinto Coelho, pessoalmente. Eu não sei. Não sei. É herança política portuguesa de um cético como eu sou, duvidar de toda a gente que se esteja a fazer opoiso. Pronto, não sei, não vejo políticos com testículos, meu. É tudo uma cambada de vendedores, meu. A gente desde 84, 86 começámos a ser vendidos pelo Bochechas. A CEE, a ECU, a União Europeia e o Euro. Não sei, mano, não sei. Com estas pensões vitalícias, com esse assinatu que eu tive lá, com estes 8 anos de reforma milionária por estares a dormir no Parlamento e pintar as unhas e... Eu não sei se a oposição oprimida se quer fazer opois, se é genuíno, não sei. Não sei, tudo pode ser um aproveitamento político, toda a gente pode enganar quem quiser. Apelar à minoria, não é as minorias que nos governam à vontade da maioria em nome da democracia, que é contraditório à brava. Eu não sei, não sei, sou cético. Não sei, não sei. Adoro as pessoas que têm altas certezas políticas e esperança. Eu tenho bastante esperança. Se eu não tivesse esperança, o que é que eu estou aqui a fazer? Desligo já esta merda, nem edito e acabou-se. Ah, lá a esperança eu tenho. Eu não tenho a esperança. Eu não tenho esperança política em Portugal em ninguém, sinceramente. Eu tenho uma desconfiança de quem se queira fazer ao poder. Eu não sei, eu tinha que, sei lá, mano. Às vezes vejo coisas sobre, por exemplo, o Bashar al-Assad na Síria, que são mais genuínas do que eu vejo em qualquer ou candidato a representar algum tipo de poder cá, porque eu quando vejo um líder político, e isto é triste, até o Saddam Hussein, oh, o ditador, ele andava no meio da rua, mano. Eu próprio vejo o Marcelo Rebelo de Sousa a sair do jumbo ou na praia, ou não sei o quê, porque ele anda sempre aqui por Cascais. Mas ele tem a popularidade por outro lado. Ele não é um presidente que tenha o mundo contra ele. Ele tem o mundo a favor dele enquanto governa Portugal, o que é irónico. O que eu vejo é às vezes governantes que são malfadados historicamente, enforcados e atrocidades e como ao Gaddafi, etc., que são adorados pelo povo, independentemente da opinião mundial, que podem andar na rua. O nosso Marcelo pode andar na rua porque a maioria desta gente são mentecaptos. E as pessoas como nós, que se opõem a esta ideologia, somos respeituosos demais para nos tornarmos no nosso próprio inimigo, que é o que os marxistas culturais mal fazem, mais fazem, não é? É um dilema, mas pronto, olha, vai-se gravando uns posts, vai-se escrevendo umas colunas, vai-se criando uns grupos, vai-se escrevendo uns blogs, vai-se fazendo uns vídeos no YouTube, vai-se fazendo seja lá o que for. Agora, a projeção que nós temos é que é suprimida, que às vezes é bom, mas ao mesmo tempo a longo prazo é mau. Pelo menos como indivíduo. Eu tenho que realmente haver aqui uma coesão. Eu não sei, eu não tenho respostas, não tenho respostas. Passo a vida a queixar-me, não tenho respostas. Um gajo tweet, um gajo diz, um gajo interage com as pessoas, um gajo até é respeitado, um gajo até é bem visto, um gajo até é. Mas um decote, fote, um decote passa-te, um decote ultrapassa-te. Um decote de uma miúda de 16 anos que é crime. Os pais não sabem, porque tal como o nosso presidente não tem sapiência digital para saberem o que é que a minha miúda anda a fazer nesta merda, e ela própria foi educada através de pais que não são pais, são filhos, toma lá um telemóvel, estou a falar genericamente, deixa-me em paz enquanto eu estou no Facebook a dar os meus dados e tu não me chateias epa, a gente sabe, vocês sabem o que é que eu estou a falar. O degredo está em alta. Isto é o Weimar República Português, espanhol, italiano, italiano não, felizmente francês, maricondo do caralho. A Inglaterra já se está a ver que o Brexit não vai a lado nenhum, não por falta da vontade, mas a União Europeia, como não apresenta soluções viáveis, porque sabem que este castelo de cartas cai muito facilmente, e eles só estavam no Schengen, nem sequer estavam na zona euro. Vá-se lá perceber. Mas a fragilidade destes globalistas também está por um fio, por isso é que é bom vermos esta mudança que muita gente considera logo extremismo e fascismo, e basicamente são só pessoas que se estão a fazer opor-se perante um povo que já está farto da propaganda, dizer assim: foda-se. Estou farto de trabalhar para dar condições a quem vem para aqui destruir em nome do teu globalismo, tolerância. As coisas. Lá está. Estamos a viver o mesmo ciclo histórico do costume. Estamos a ser uns puppets novamente para a destruição humanitária, o recomeço e o boom, e depois a geração que está digamos, habituada demais a ter o conforto de quem lutou pela pátria, para mudar o mundo, para novamente nos levarmos a nós próprios, à autodestruição e fazer o ciclo. É utópico, eu não sei o que é, mas tem que ser alguma coisa diferente. Sei lá, a única revolução realmente viável que a gente possa fazer, e eu não sou um Che Guevara a falar, eu estou a dizer uma revolução real, não mais um termo adjetivado historicamente para um ciclo que é perpétuo. É quebrar este ciclo. Eu não sei como é que se quebra este ciclo, porque a oposição é tão grande que nos empurra para o outro lado do cerco. Lá estamos nós, Benfica, Sporting, e para o ano que vem há mais um campeonato, fuck it. É uma analogia, mas epá, esta lição já devia estar mais que bem aprendida, mas até os livros de história estão a ser deturpados para essa lição nem sequer ser reconhecida. O que é que um gajo faz? Divagar é comigo, não é? They weren't actors. They're not going to be doing they that. They weren't actors. Well, no, it's true. Do you think they were actors? They weren't actors. They didn't come from Hollywood. These were people. This was an actual, you know, it happened a few days ago. And they're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question. Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. Mr. President, I was going to ask one of the other folks. Pardon me, ma'am. Mr. President, I had one other question. I may ask on the Russia investigation, are you concerned that you may have I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts his butt. Well, I'm not a big fan of yours either, so I understand. To be honest. So let me ask you a question if I can. You are the best. Mr. President, you repeatedly, over the course of... Okay, just sit down, please. Well, when you report fake news, no. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Isto é igual como cá. E este Costa perdeu. Até parece que é um nome de herança portuguesa, sinceramente. Ele perdeu as credenciais de voltar a uma conferência de imprensa na Casa Branca, porque enquanto. E note-se que até houve. Pronto, mas aquela parte dos migrantes que foi cortado nos mídias é que é importante, porque realmente o Donald Trump disse, como todos nós dizemos, é pá, ao menos entra legal, meu. Entra legal, meu. Mas é assim tão difícil. Se eu precisar de dinheiro, tenho que ir trabalhar. Porque eu também não me sinto bem como indivíduo em não fazer parte de algo que seja produtivo para o avanço do nosso país. Isso devia ser uma coisa de bom senso, nem sequer é preciso ser ensinado na escola, faz parte do ser humano. Queres vir para cá, vem ilegal. E o próprio Donald Trump foi cortado. Fora o desrespeito de um jornalista, mas obviamente que estes mídia globalistas de merda estão sempre a defender os jornalistas. Eu nem vou falar do Khashoggi, senão isto vai ser aqui um podcast com 6 horas. Eu já sei que não vou acabar isto hoje. Mas a falta de respeito do gajo perante o presidente dos Estados Unidos, gostes ou não gostes, é ele. É ele. Fuck you. Se a América tosse, o mundo apanha uma constipação. Foda-se. Nem que seja para um marxista que não percebe o que estou a dizer. Foda-se, cada vez que atestas o teu carro, meu, estás a patrocinar o petrodólar, que foi algo que mudou o império do Brent, apesar de ser o regimento de qual economicamente nós... Que nem o nosso governo patrocina, mas o petrodólar é mais uma salvaguarda em termos ao novo império para a Segunda Guerra Mundial, que manipula várias coisas a nível... Mas depois, é engraçado que até o meu pai, que eu tenho o máximo de respeito pelo meu pai, agora não sei a queixar dos migrantes, não é? A gente já, o e o i acabou, é migrantes, Foda-se, até esta definição me incomoda. Ele cai no erro por ver todos os dias a merda assim com notícias, porque eu juro-vos, eu não vejo televisão, mas realmente vejo esta merda por arrasto. A culpa é do Trump, não, o Trump anda a foder a América Latina toda e eu fico naquela tipo, ah é, olha, o Brasil parece que já se safou, para o ano logo vemos, não sei. Mas é muito fácil para ele, que não, pronto. E ele lutou no ultramar, pá. Custa-me bué às vezes pôr-me nestes confrontos ideologistas com o meu pai, porque o meu pai é um homem de esquerda. E ele às vezes chama-me de fascista e eu fico naquela, foda-se. Mano, eu tenho mais respeito. Não, não, não vês que tu é que estás a perder, a defender. O sacrifício que tu deste pelo país e a forma como o país está a ser vendido e tu defendes a esquerda que nos está a vender e tu e depois chamas-me a mim. É um dilema porque eu tenho o máximo respeito pelo meu pai. Foda-se, é a família. Eu tenho o respeito pela minha família que a minha família nunca teve por mim, caralho. Até bem é frustrante. É isto que são as pessoas que nos rodeiam. Isto são as pessoas que nos rodeiam, que ignoram os factos. É... Eu não sei. É pá, cada um percorreu o seu caminho. Por isso é que eu até às vezes acho injusto. Porque raio é que eu estou para aqui a dizer estas merdas. Porque eu não tenho o direito de mudar a mente de alguém. Eu faço isto porque cheguei aqui sozinho. Mas ao mesmo tempo cheguei aqui sozinho. Mentira. Li autores, ouvi opiniões, ouvi podcasts como este que vocês estão a ouvir. Epá, e quando a verdade tem alguma ressonância com a gente e desperta a nossa curiosidade, então vamos lá ver se realmente é verdade. Epá, e parece que confirma. Eu não tenho a mania que tenho razão, mas... O problema é as pessoas que realmente têm a mania que têm razão. É que essas é que não dá para argumentar com. E essas são as pessoas que não estão dispostas a aprender. Isto para mim é uma viagem, é uma experiência, sei lá. Cheguei até aqui, estou a gravar isto, não sei. Estás a ouvir porquê? Não compreendo. Compreendes? Ótimo, porreiro. Eu também gosto de ouvir coisas assim, mas... Não. O problema é as pessoas que acham que já sabem tudo. Porra! Jesus! Meu Deus! Enfim, mudando de assunto. Ou não, o assunto é sempre o mesmo. Agora temos o desespero dos democratas. Nos Estados Unidos, claro. Como é que a gente vai bater o Trump? Porque para já parece-me bastante óbvio que o Trump ganha a segunda volta fácil, porque até o movimento Blexit, epá, eu vou guardar esta do Blexit para a segunda parte, porque isto é, este podcast vai ser um bocado extenuante, até para quem ouve, quanto mais fazê-lo. Desde o momento que o Trump ganhou, a colusão russa e etc, que não deu nada, começaram-se a levantar umas vozes logo ao princípio, não sei se lembram, de que a Oprah Winfrey havia de ser a próxima presidente dos Estados Unidos. Porquê? Porque é mulher e é negra. É só isso. Esqueçam a competência. Ah, porque raio é que vamos eleger um líder pela sua integridade, honra, patriotismo, competência, sapiência, conhecimento histórico, cíclico, etc. Não. Personalidades. Estou farto de anos meus. O Ronaldo concorria a qualquer coisa, ganhava fácil. A campanha eleitoral dele bastava ser um gol por Portugal. Vamos ganhar. E o povo, estupidamente, marchava que nem ovelhas. O povo que eu adoro. Os nossos irmãos que herdaram esta história, este sacrifício, esta riqueza. Somos tão pequeninos, mas somos tão grandes. E não há vergonha nenhuma em ter orgulho no que somos. Vejam lá se isto não parece assim um prelúdio, digamos assim, de uma candidatura, porque lá está, lembrem-se, nós temos um presidente da República, um chefe representativo máximo da nossa bandeira, que vendia livros na TVI e comentava politicamente uma merda qualquer. E desde o momento Ele ganhou as eleições por causa do mediatismo que lhe foi projetado. Ele é o presidente selfie. Como é que eu posso dizer isto de uma maneira melhor? E uma Oprah Winfrey. You get a car, you get a car, you get a car. Ok. In election news, Oprah Winfrey joined Democratic gubernatorial candidate Stacey Abrams on the campaign trail in Marietta, Georgia, Thursday, days before the midterm elections in one of the country's most talked about races. I'm here today because of the men and because of the women who were lynched, who were humiliated, who were discriminated against, who were suppressed, who were repressed and oppressed for the right for the equality at the polls. And I want you to know that their blood has seeped into my DNA, and I refuse to let their sacrifices be in vain. Oprah also told crowd she's not hitting the campaign trail to test the waters for her own political run. Ah, não, só se juntou a um colóquio democrático para testar as águas, exatamente como os mídias disseram. Não se preocupem, porque sei lá, o que é que será a Oprah Winfrey em Portugal? O Gosha? Coisas doces sem açúcar, comidos pela parte que entra, porque sai e não entra. Eu não, what? Tipo, o quê? Não, então, não, ela não tem interesse nenhum, mas realmente anda atrás da caravana democrática a testar as águas, mas não, a Oprah não está a testar, não, ela é estúpida, é a parva, não é? Contem-me outra. E o que é que a Oprah até promove? Agora, vou-vos passar um clipe também de como até nas séries que passam nos Estados Unidos, eu até tenho aqui clipes da Murphy Brown, mas isto não vai, porque fizeram um reboot da série dela, que é autenticamente um sitcom anti-Trump, porque eu nunca vi um desrespeito tão grande. Podiam ter aproveitado esta ocasião no tempo de Bush, era mais justificado, porque até o Cheney é que governava, enfim, zionistas de merda, enfim. Vou-vos passar um clipe, porque isto é aquela contradição do que o marxismo cultural anda a disseminar na cabeça das pessoas, que até escritores para sitcoms que sejam altamente, porque aparentemente Hollywood, afro-americanos, etc., têm que votar tudo democratas, acabam por escrever scripts para histórias que acabam... para sitcoms, que acabam por enterrar os próprios atores, porque a protagonista principal foi a andar. Isto é uma série muito obscura, como é que se chama esta merda? Eu nunca vi nada. The Superstore. Até os próprios marxistas culturais andam a escrever scripts para sitcoms, que acabam por despedir-se a si próprias das carreiras onde estão, por causa do conteúdo do diálogo, porque põe em causa a hipocrisia deles próprios. É quase como o marxista cultural estivesse a dar o círculo a ele próprio, porque tipo, tudo o que ele defendeu até hoje está a ficar tão confuso que afinal a confusão acaba por ser um bom objeto para passar um script numa sitcom que teoricamente para eles já está a ter piada, como de certa maneira está a ter piada para nós. Isto é uma série. É ficção. Mas o diálogo em particular é tão autêntico, dentro da hipocrisia, que até passa dentro das nossas cabeças, os extremistas, fascistas, que até custou à protagonista principal da série o trabalho dela. I don't understand why Amy's a dash, but I can't wear my dreadlocks. And I can't wear a grass skirt and coconut boobs. Let her wear the coconut boobs, you monsters. It's because those costumes objectify a whole culture. I am not dressed as an Italian. I am dressed as a character who happens to be Italian. So I'm not allowed to dress up as a Jamaican, but if I'm dressing up as Bob Marley, who happens to be Jamaican, then everything be Irie, man. No, what's the difference? It's different. Jonah, I feel like you can explain this better than I know it's different. I'm just having trouble putting into words why. Janet, could you explain it to them? Why me? No reason. You know stuff. It's no different. If we let Amy wear that costume, then we might as well let Marcus wear blackface. That's a false awesome. No, it's not the same. Wait, hold on, wait. Why can't I paint my face to look like Bob Marley, but Elias can paint his to look like a Smurf? You can't just... There's a whole history. Janet? Yeah? Nothing, I'm just checking in. How you doing? Are you good? Okay. You know what? This is getting too complicated. Let's just cancel the contest. What? No. It's not worth upsetting everybody over one day off work. We can't just live our lives afraid to offend someone. I think that we, you know, as a society, we need to just lighten up a little bit. Yeah, I mean, really, if I think about it, Mario is a hardworking plumber that rescues princesses. If anything, that costume honors Italians. Yes. So I can wear my hula outfit if I'm honoring Hawaiians. Yeah, I mean, I guess if you feel like it's about honoring the culture and not just to look sexy. Yep, I'm honoring the culture. And I can wear my Rasta hat if it's about honoring Jamaicans. Well, I mean, I guess if we're saying that it's all or nothing, then can't really think of a reason to say no. Ra-boom-ba-glat. Okay, then. Contest back on. Okay. Yes. Great. Have you been wearing that under your shirt all day? Yeah. I don't know how you do it. Confuso, né? É que até os próprios marxistas culturais que propagam isto tentam encontrar um jeito de piada, tipo, epá, se calhar estamos a levar a coisa um bocado longe demais, por isso bora gozar um bocadinho, porque isto era obviamente por causa do Halloween. Até que ponto é que é politicamente correto uma pessoa se mascarar, caramba? Porque só há uma raça que não se pode mascarar, seja lá o que for, todos os outros, mas depois entra nesta contenção de... divisão, epá, é que já estamos no século XXI, mas será que foi preciso chegarmos tão longe, termos tanta tecnologia, tanta informação para estarmos a discutir o quê? Isto custou o emprego à protagonista principal. Esta série basicamente acabou, ainda bem, porque eu nunca a vi. E sinceramente, tipo, se é isto que andam a regurgitar, mas até os próprios escritores já não sabem o que é que vão fazer, acabam por cair no erro de fazer uma piada com a sua própria ideologia, porque as ideias já estão mortas, porque esta gente está sem ideias, esta gente tem aquela... Isto tem a ver com aquele Lear Foundation, que eu também já falei nos podcasts anteriores, tem que ter a ver com aquecimento global e globalismo e não sei o quê, pegam num script numa série e fodem a merda toda para propagar as pessoas como se fosse uma realidade absoluta, e isto é completamente ridículo. E depois, quando alguém faz um documentário sério, que demora montes de tempo sobre investigação, que no fim, quando o produto final é oprimido, de onde é que este produto havia de ser oprimido? For our top international story this hour, we are following news that the censored Al Jazeera investigation into the Israel lobby in the United States has finally seen the light of day. Early on Friday, two episodes from the four-part series were leaked by the Electronic Intifada and France-based Orient 21. In a clip released by EI earlier in the week, Julia Reifkind, an American working at the Israeli consulate, admits to an undercover journalist that she monitors student supporters of Palestine and runs sock puppet social media accounts on behalf of the embassy. The student group Reifkind refers to in that clip is Students for Justice in Palestine. That's just one of the many explosive scenes from the series, which you would think any journalistic organization would be proud to produce. But not Al Jazeera, apparently. See, despite investing years into researching, filming, and editing the project, and even completing it in 2017, the network opted to censor the production. Why? Ironically, because its government funder, Qatar, was influenced by the very groups it was investigating, the Israel lobby. In June, EI confirmed Jazeera delayed the film's release, quote, over national security fears, including that broadcast of the film could add pressure for the U.S. to pull its massive Al Udeid airbase out of the Gulf state or make a Saudi military invasion more likely. EI adds, quote, one of the Israel lobby groups whose activities are revealed in the film has been mounting a campaign to convince the U.S. to withdraw its military forces from Qatar, which leaders in the emirate would see as a major blow to their security. The pro-Israel lobby group Zionist Organization of America boasted that its director, Morton Klein's, quote, numerous exhaustive and round-the-clock meetings in Doha, Qatar, with the emir and other top Qatari officials helped convince the government to scrub the project. Irgendwelche Anhänger, irgendwelche Wählerschauungen, wollen das hier, Este clipe. Eu não vou comentar este clipe. Eu vou deixar este clipe à vossa descrição. É mesmo assim. Tipo, por que raio que este clipe teve algum significado? Este clipe, muito significativo. Mas mesmo muito significativo. Aqui estão muitas peças geopolíticas que não encaixam. Para quem não percebe o assunto, é Bergs a mais. Bergs a mais, como eu já disse. Bergs e Stein, é Bergs a mais. Há aqui um assunto que é proibido. E o meu comentário em relação a isso é... Ouviram este clipe? Havia de ser um documentário muito interessante. Se eu o encontrar, partilho com quem estiver interessado. Mas nós ouvimos aqui tantos jogadores que não são mediaticamente falados. Tiram o E ao migrante, tiram o I ao migrante, mas estes então... Ah, epa, puf! E ao fim e ao cabo, tipo, epá, mas então, estás-me a dizer que alguma coisa sobre o electronic antifada, coisa... Epá, yeah, é que ao mesmo tempo há aqui um balanço estúpido. O fundamentalismo islâmico, por mais mal interpretado que seja pelos seus próprios fiéis, ainda existem gente com a cabeça racional que expõe aqui alguns lobbies que influenciam as nossas vidas demasiado. E eu não estou a defender o islamismo na minha cultura. Eu só estou a dizer que às vezes a informação vem nos sítios onde tu menos esperas. E vejam só... Alguém ouviu este clipe? Onde é que este... What? Hã? O quê? Hã? Havia um documento sobre o quê? A influência do... Lobby? O quê? Não. É, pronto. Fica ao vosso critério. E eu depois vou trazer repercussões. Eu vou interromper a primeira parte por aqui, porque já estou a ficar extenuado e, sinceramente, já fiquei sem clipes sobre... Eu tinha aqui o Blexit, mas eu depois aprofundo isso numa segunda parte. O podcast curto que eu fiz a semana passada vai ser comprido mais para esta semana, porque realmente há muitos assuntos interessantes a falar, mas este clipe fica... à descrição de quem o quiser interpretar como queiram, porque eu não vou pôr a caminhar neste tapete de lava. Fica ao critério de cada um ter ouvido o que ouviu, e a forma como é tão censurado alguns certos tópicos que encaixam as peças geopolíticas em termos do que nós passamos na Europa, nos Estados Unidos e no Médio Oriente. Em termos de conflito, guerra, destruição, que os marxistas parece que se esquecem sempre de defender a opressão de alguns tipos de povos que depois só os compreendem quando os assassinos invadem o nosso território e nós aceitamos de braços abertos com a complacência, afinal parece que conhecem este script, mas estamos a aceitar as pessoas erradas. Na defesa de uma nação que é uma nação. Eu nem sei o que te chamo, que é o mais supremacista possível. Tudo o que nos acusam de quem fala como nós, por falta de interpretação de encaixe de peças geopolíticas. Enfim, vou fazer aqui uma pausa e depois vamos partir na segunda parte para A Culpa do Homem Branco, alguns clipes do Bill Maher, Elites e o Blexit, porque é realmente um movimento interessante que está acontecendo nos Estados Unidos. Que apesar da Oprah estar-se a fazer ao poise, talvez este movimento em particular mude as mentalidades dos afro-americanos que, como se gostam de auto-intitular, nunca puseram os pés em África. Só para não falar naquele tweet daquele angolano, enfim. E fora a defesa dos 10 terços, o nosso Michael Moore português. Mas às piadas, às mentalidades, como pensam, como se interpretam. Eu próprio não me assumo como ter a voz da razão, mas piada é esta gente que já tem as ideias feitas. Espetacular. Enfim, então vá. Até já. Tudo bom? Até já. Bem-vindos à segunda parte do podcast, em que acho que Cantas, mestre Galdeira São Martinho, excelente como as vossas pestanas, que é hoje, sinceramente. Isto como fazem às sextas-feiras pelas crianças, acho que é hoje, não é? Pronto, não sei. Boas castanhas para todos, vamos continuar a falar. Foi há bocado o encerramento do discurso do Furacão Catarina Martins, do Bloco de Esquerda e etc. Epá, eu vou... É que nem... senão não acaba o meu podcast. Toda a gente vai dissecar palavra a palavra tudo o que ela disse e eu vou lendo, porque realmente foi assim uma coisa muito espetacular em relação à hipocrisia que nós já estamos habituados a ouvir destes globalistas que de repente se tornam nacionalistas na hora de falar com a direita, na hora de serem trumpistas em nome do antifascismo, etc, etc. Já sabemos isso tudo. Mas então, pronto, vamos lá continuar então a segunda parte, a ver se eu remato isto rápido, que este podcast provavelmente vai ficar mesmo muito comprido e provavelmente até vou ser interrompido enquanto gravo. Vamos já partir então para o Blexit, como eu vos tinha falado. Ora, o Blexit é um movimento afro-americano que anda a tentar convencer, e com alguma razão, a população afro-americana, como se gostam de auto-intitular, porque sinceramente pensava que, para isto ser o mundo do Kumbaya que tantos patrocinam, deviam ser uns americanos, independentemente da cor e não sei o quê, mas vamos começar a apontar a hipocrisia marxista cultural, isso aí era pano para mangas, nunca mais saímos daqui, etc. Então, pronto, este movimento do Blexit realmente tem aqui algo muito interessante, em que uma senadora republicana, afro-americana, lançou este movimento. Ela foi a precursora, realmente, deste movimento, chamada Candace Wallen. Candace Olsen. Epá, pronto, a bacana. Realmente está a tentar, porque obviamente tem a cor certa para fazer a mensagem chegar às pessoas que têm a cor certa, e temos a Diamond and Silk, e temos vários afro-americanos nos Estados Unidos realmente com o seu discurso suprimido por apoiar o Trump, por quererem fazer uma América melhor para toda a gente que se comporta como um cidadão americano e desligam-se daquela barreira de cor. Mas realmente o Partido Democrata tem uma influência muito grande, porque aparentemente, como aquele clipe do I give my Obama phone, Obama gave me a phone and a phone, e pronto, e simplesmente os democratas só basta dar, como o nosso Valentim Loureiro, uma torradeira aos eleitores, que aparentemente ele ganha o poder e continua a perpetuar a sua corrupção. Na boa, então vamos ouvir assim para começar, vou mesmo tentar despachar isto o mais depressa possível para não ficar um podcast muito grande, senão ainda tenho que dividir isto em dois fecheiros para quem quiser ouvir. Vamos ouvir então este movimento Blexit, que sinceramente, epá, eu acho que é uma mais-valia, acho que é realmente um acordar a esta população que ainda se queixa de crimes que não foram vítimas, de apontarem o dedo para os criminosos que não o fizeram, porque basicamente até os brancos nos Estados Unidos estão tão tolerantes que já deve ser um fartote e até amanam abaixo a sua própria raça em nome do orgulho da outra raça que... E afinal, querem ser americanos ou não? Ever, ever matter to the Democrat Party. Black votes always have. And they have created systems that we cannot get out of. The welfare system was meant to do what it has done to our families. It has decimated our communities. The single motherhood rate in the 1960s was at 23%. Today, the single motherhood rate is 74% in the black community. They incentivized that. They removed the black father from the home because they knew that once you break down the family, you can control. You can control the youth that are growing up. They gave us hip-hop, they gave us the media, they didn't give us the facts, they lied to us in school, they told us that the Republican and the Democrat Party switched. That never happened, okay? One person switched parties, nobody else did. They create this narrative every 4 years that the Republicans are racist, they try to scare us. Are we such punks that we are so scared to try something different because every 4 years they knock for our votes and they say, vote for us because the other guy's racist. Vote for us because the other person is racist. It is time for us to stand up for our community boldly, to look the Democrat Party in the eye and to tell them that you are going to fight for our votes. Listen to this, and this is something that you all need to know. If the Democrats do not get more than 85% of the black vote, their party is finished. Okay? They rely upon us. We have never relied upon them. They have always relied upon us. This is the time for us to stand up in our communities and to fix them, to stand next to one another. Words like Uncle Tom, house Negroes, house slaves, those were created by leftists to make sure that we are constantly at war with one another. It is time for us to stand up against that and to stand together. This is our time. Make America great again is for us too. We are Americans first and foremost. We have been in this country since 1619, before any other immigrant group. When he says he's going to make America great, I don't get scared because I'm about as American as it gets. Ok, pronto. Ouvimos este discurso. Será que isto tem algum fundamento em verdade? Claro que tem algum fundamento em verdade, mas agora vou intercalar, antes de continuar este tema, com a reação que provoca em relação ao que é este racismo que realmente existe, que muita gente pode chamar o antirracismo, e não admito que seja um antirracismo, porque o branco não pode falar nunca, e mais uma vez, eu não sou branco, que chego para falar desta maneira, é simplesmente uma questão de justiça, de lógica. E nós vemos aqui em Portugal a mesma coisa, os partidos de esquerda, os marxistas culturais estão sempre a defender as minorias, a oferecer-lhes tudo o que nós não temos direito ainda, temos que pagar mais, porque aí até para aprovar o orçamento de Estado estão logo na linha da frente em nome da instabilidade económica, da submissão perante o BCE e a União Europeia em políticas que basicamente acabam por cair em cascata como políticas sociais de aceitação de minorias, porque é nas minorias que está esta gente que depois vai dar o seu voto em troca de não trabalhar, não arregaçar a manga, não fazer nada pelo país. E eu acho muito bem haver uma mulher como esta, uma mulher... Lá está, só que isto é uma mulher que está no poder, que não é patrocinada, porquê? Porque não está a dar o discurso certo, porque eu depois também tenho aqui também clipes dos midterm elections que aconteceram nos Estados Unidos, em que celebraram simplesmente, não por competência, mas simplesmente por terem uma vagina no meio das pernas, e ainda bem que há mulheres que têm uma vagina no meio das pernas, porque que seria de nós de homens, senão não saímos à rua nunca, etc. Mas já agora vamos só intercalar com depois o que é que acontece como reação, como estas políticas sociais andam a subjugar o homem branco como se tivesse a culpa de tudo. Yeah, so my generation pretty much sucks. Because of people like me, over 50, white, especially men, pretty much every awful thing that's happened in the past 20 years happened. We elected George Bush, which got us the Iraq War. We didn't elect Al Gore, which meant you didn't get climate change legislation. Despite us, Obama was elected. But in 2010, we kicked the Democrats out of the control of Congress. That meant Obama got nothing else substantial through Congress in his six remaining years in office. A stalemate of government that stalled the recovery and did squat diddly about any important national issue. And of course, we elected Donald Trump, which meant two more Supreme Court justices picked by presidents that didn't even win the popular vote, bringing that total to four on this court. We really suck. But here's the inconvenient truth about this story. If the 18 to 34-year-olds had voted at the same proportion as the 65-plussers, none of these awful things would have happened. George Bush would have lost, which means no Iraq war, Al Gore as president, and climate change legislation likely passed. The kids elected Obama, but if they had voted at the same proportion as the 65-plussers, the Dems would have had more than 130-member majority in the House of Representatives. That would have meant a much more effective Obamacare and maybe even student debt relief. And of course, if the 18 to 34-year-olds had voted in the same proportion as the 65-plussers, there would have been no Donald Trump, which means no Nazi rallies at Charlottesville and elsewhere, no children ripped from their parents' arms at the border, no pipe bombs sent to any Democrat with a spine, no right-wing Supreme Court, and possibly even gun-control legislation. No doubt we suck. But if you would only vote, then every sucky thing that we would do could be stopped. Pronto, e ouvimos aqui um clipe muito engraçado em que um homem branco simplesmente se odeia a ele próprio porque assume, tal como o Bolsonaro e a esquerda disse logo, que os votos nulos ou em branco haviam de ser imediatamente atribuídos ao próprio concorrente. Oi, cala-te. Isto tem uma piada muito engraçada porque, por causa da forma como assumem e como é perpetrado este tópico do que é realmente o racismo. E, enfim, muito estranho, não dá para perceber, mas vamos continuar então com a lição de história, em que realmente houve aqui o switch, que a Candace Owen falou que houve um switch entre, porque até, digamos, o movimento de libertação dos escravos partiu de republicanos e os democratas parece que estão realmente a comprar os seus votos, como nós na Europa andamos a comprar os votos com a aceitação de migrantes, com cheques passados, subsídios feitos, direitos adquiridos que nós não temos, só temos que pagar é por eles. E qual será afinal o interesse desta gente trazer a destruição social e económica da Europa se não fosse encherem os seus próprios bolsos porque pertencem a organizações não governamentais que patrocinam este tráfico humano, que patrocinam que se percam vidas no mar, que fazem com que a nossa GNR os vá resgatar enquanto nós temos várias lacunas dos nossos próprios serviços públicos, que não fazem mais nada às vezes do que se não caçar a multa para encher os cofres de Estado em nome de sabe-se lá, afinal, já não deve ser por causa da nossa nação, mas é sempre em nome de Portugal. Vamos então continuar a ouvir esta lição de história americana, que por acaso esta ideologia de homem branco contra homem preto cá em cascata dentro da mentalidade até de um negro em Portugal que tenha vindo migrado da África a sentir-se culpado por ter feito colheitas nos campos de algodão ou os nossos descobrimentos que até nós fomos na altura do... Enfim, já se esqueceram do facto que os chefes da tribo é que negociavam com os nossos navegantes para trazer mão de obra escrava, sem falar de vários povos que os comercializavam bem melhor e sem falar de uma tribo em particular que se especializou na medicina para rentabilizar o produto e usaram a Holanda, por isso ainda tem três nomes, como mercado e postos de escravo. E até agora vamos lá ouvir então a história vinda do lado dos Estados Unidos. Here, however, is where things get really interesting, because the progressive narrative now works to try to rehabilitate LBJ. After all, this is the LBJ who pushed the Civil Rights Act of 1964, and so we hear it implied that LBJ underwent a sort of magnificent conversion. Here was a guy we hear who sort of was a backwoods bigot, but he transcended that past. He became somebody who underwent a moral transformation, a kind of arc of justice, you might say. And that's why he championed the Civil Rights Act. Why else would he? Why else would he? Now, I begin by noting that this notion that LBJ underwent a moral transformation is completely refuted by the actual way that LBJ talked and behaved. And I want to give two examples of this. I could give a dozen. This is a conversation between LBJ and Richard Russell. Richard Russell was LBJ's mentor, Southern segregationist Democrat. And LBJ says to Richard Russell, basically, the niggers. And you'll have to pardon my language. I'm going to use it a couple of times in my talk. Notice this is not my language. This is LBJ. Are getting very uppity. Very uppity. And he says, we got to do something about this. We got to give them a little something, but not enough to make a difference. And he's cajoling Richard Russell to join him in moving from a staunch segregationist position to a support for an earlier civil rights bill. This is before the Civil Rights Act of 64. But notice the language that he uses and notice the argument he makes. His argument is not, I've undergone a conversion, Richard. You need to see the light too. No. It's that I'm making a tactical move here to deal with some people who are getting, quote, uppity. This is LBJ. Now, you might say, well, that's in the 50s, before the Civil Rights Act of 1964, and therefore I now want to fast forward to 1965. This is the year after the Civil Rights Act. And now I'm quoting from Robert Caro's biography of LBJ, a conversation between LBJ and his own chauffeur, a guy named Robert Parker. LBJ says to Parker, would you like me to call you chief or nigger? Parker says, why don't you call me my name? And LBJ says, listen up, nigger. As long as you're black, which you're going to be black every single day of your life, I'll call you what I goddamn want to call you. He goes, you better get used to it, nigger. Just act as if you are a piece of furniture. End quote. LBJ. Now, I mentioned this not to shock you. From LBJ's point of view, there was nothing shocking. This was the way he was. But I highlight the date. Because honestly, if a man undergoes a conversion and becomes a champion of a landmark civil rights piece of legislation, you would not expect them to keep talking like this. Ok, mas realmente, devido ao interesse político do partido de onde ele veio, da forma como se é apresentado, da forma como Este marxismo cultural realmente se apresenta de uma forma tão hipócrita. Existem sempre as conversas públicas e as conversas por trás da cena. E isto é muito importante porque aqui está os campeões da defesa das minorias, são os mais racistas deles todos, e nós sabemos, nós estamos fartos de ver nas nossas redes sociais, nós estamos fartos de ver na Europa, nós estamos fartos de, por mais que a gente acolha, seja quem for, e tentemos ser compreensíveis em relação, vem sempre aquela raiva, aquela mágoa, aquela revolta que não foi imposta nem dada por todos nós que estamos vivos com ouvidos a ouvir-me hoje em dia, pela hipocrisia. E nada melhor que estes partidos que se alinham mais à esquerda, que têm o seu historial mais racista na prática, que tudo o que acusam à direita, que é sempre a mesma a trambalhada, é sempre a mesma história, acaba por daí de marcar um bocado a hipocrisia de que, porque é que pessoas que falam como nós andamos sempre a acusar, ser-nos acusados por esta gente que defende tanta liberdade, nem sequer nos permitir o discurso, nem sequer reconhecermos imediatamente que estão informados dentro do facto histórico. Mas há mais. Well, all the three progressive heroes of the 20th century, and I'm thinking here of Woodrow Wilson, FDR and Johnson, are very bad on the race issue, all of them. Now, generally the left concedes on Wilson. They can't deny that he expanded segregation in the federal government. They know he screened the pro Ku Klux Klan movie in the White House. They don't stress this, but they know that led to a big Ku Klux Klan revival. Now, FDR, they've been pretty clever in camouflaging FDR's dirty deeds. And FDR's dirty deeds are two. This is the deal he made with the Democratic racists to get the New Deal through. Number one, they said to him, FDR, you have to agree to block all anti-lynching laws. Block all anti-lynching laws. And FDR agreed. And the second thing was they said, blacks mainly work in domestic service and agricultural labor. We want you to exclude those from most New Deal programs, and FDR agreed again. There were laws on the books, but the Republicans were proposing anti-lynching legislation that would override, if you will, these state laws on lynching. There would be a federal prohibition on state lynching laws. FDR had no states' rights issue with any of this, of course, but what it was that it was a prudential pact that he made with the racists in the Democratic Party. So that's FDR. Lyndon Johnson, cynical, wanted to keep blacks, by his own words, on the plantation, and he figured out that the Civil Rights Act was the way to go. Now, interestingly, more Republicans proportionally voted for that Civil Rights Act in 64 and the Voting Rights Act in 65 and the Fair Housing Bill in 68 than Democrats did. This is not well known, and this has allowed Democrats to say, well, Lyndon Johnson, and then they hijacked the whole civil rights movement as if they did it. But in fact, the opposition to the civil rights movement came from the Democratic Party. The infamous sheriff, Bull Connor, Democrat, Arkansas Governor Orville Faubus, who stood in the schoolhouse door, blocked black kids from getting into school, Democrat. And so if the Democrats had been the only party in America, no Republicans, none of those laws would have passed. Now, there was the swap that they talk about did not take place, but there was a different swap that did take place that has nothing to do with race. So, for example, the swap that did not take place, if you look at the Dixiecrats, you make a list of them, it's a pretty big list. Strom Thurmond is the only one who moved over to the Republican Party. So this is a case hinging on one guy. The rest of the Dixiecrats, they were happy to be Democrats. They went right back in the Democratic Party. They were lionized by the Democrats till the day they died. A good example of this is Robert Byrd, former member of the Ku Klux Klan. I mean, Obama went to his funeral. Bill Clinton was there. Clinton, by the way, made a very interesting statement. He goes, you can't blame good old Robert Byrd for being in the Klan because, and now I open quotes, you had to be in the Klan to advance in the Democratic Party. The Grand Wizard, I believe, is the one who said to him, you know, young Bob, you got a lot of talent, you need to go into politics. This is from Byrd's own account of how he first went into politics. Byrd was a member in full standing of the Democratic Party, never repudiated. Hillary calls him, when he dies, her mentor. So this is the difference. The Democratic Party loves these guys and makes them feel at home with them, whereas the Republican Party has always tried to hit the eject button. Coming back to the switch, it is true that the blacks who used to be Republicans, the Party of Lincoln, did move over to the Democratic Party, but they didn't do it because of race. They did it in the 30s because of the promises and actual economic benefits of the New Deal. So you may almost say that blacks were bribed into it. They knew that they were leaving the Party of Lincoln and emancipation and the 13th, 14th, and 15th Amendment, and they were joining the party of segregation and the Ku Klux Klan. Now, white Republicans, white Democrats, did move over to the Republican Party, but that was between the 70s and the 90s, basically in the Reagan era. Again, this has nothing to do with bigotry. Reagan was appealing to patriotism, free markets, traditional values, Christianity, and those are the issues that caused the non-racist South to swivel over to the Republican Party. E lá está, e ouvimos falar realmente de nomes muito suantes. Não nos vamos esquecer que o Lincoln, que é o campeão deste marxismo cultural que muita gente ainda se baseia hoje para continuar a perspectivar o racismo. E o mais engraçado é que para quem não está a ouvir isto com ouvidos de ouvir, pensa que o racista estou a ser eu. Mas o mais engraçado é que não. Ninguém me tira isso da porcaria da cabeça, porque isto é um fator de divisão social e nada melhor que os políticos, e altamente mentirosos e altamente focados em fazer esquecer a história, como nós cá estamos a tentar redescrever a história dos descobrimentos, como os livros de história dos Estados Unidos estão a patrocinar a segregação inversa de algo que devia ser progressista, e a patrocinar como nós patrocinamos, tipo, a segurança social, a pagar a despesa, toda a gente não quer arregaçar a manga e fazer algo da sua vida e continuarem-se a queixar de algum tipo de racismo que já não existe em nome do seu populismo pessoal, porque não são uns calões e uns preguiçosos e a culpa há de ser sempre do homem branco, antes de passar ao clipe da BBC, então... Porque, obviamente, que este movimento tem tido alguma projeção em que até os mídias tiveram que abordar o assunto, que é um clipe muito complicado, mas já agora, só para intercalar novamente, vamos ouvir novamente as consequências que até provocam dentro do homem branco, por mais que não seja racista, a forma como é este white guilt apresentado, como se não tivéssemos feito alguma coisa de bem pela sociedade onde esta gente anda toda a mendigar. It's got to help me. Right, right. And one other one, you talked about prohibiting straight males from voting. Straight white males. Straight white males, yes. I wrote about this in 2012. I think it's the only hope for democracy in America, and I will be leading a great movement to prohibit straight white males, who I believe supported Donald Trump by about 85%, from exercising the franchise, and I think that will save our democracy. Absolutamente mentira, isto é absolutamente ridículo. Muita gente de cor negra votou neles, muito mexicano legal votou neles, porque também há muitos afro-americanos que andam a trabalhar e estão fartos do sistema estarem-se a virar um contra os outros, e a própria população negra nos Estados Unidos acaba por deturpar todo o ambiente social em qualquer estado que estejam à escolha, como Chicago, Detroit, etc., que eles andam-se a matar todos uns aos outros, mas o homem branco dá a reportagem, além do protecionismo, da tese histórica autêntica, que não querem admitir que acontece, nem sequer querem admitir que a maior parte da criminalidade é perpetrada pela população negra. E sempre que a gente vê tiroteios nos Estados Unidos, são sempre estados que têm as leis de não carregar armas ou não poder andar com armas porque os bandidos estão-se cagando para as leis. O que é que interessa estes marxistas culturais estarem sempre a defender O não privilégio do porte de armas perante cidadãos honestos, quando as pessoas que andam a roubar estão-se cagando para as leis? Mas que raio, lá está, mas porquê? Porque querem votos? É só por causa disso? Porque querem os subsídios? Porque querem o seu poiso como cá? Toma lá o meu e-mail, toma lá, estão-se cagando, eles querem chupar ao máximo, estão-se completamente marimbando. Eles querem é continuar no seu poiso, por isso é que não há nenhum governante que a gente possa... genuinamente achar que este gajo está a dizer o discurso correto, porque ter este discurso, ter este tipo de discurso, hoje em dia é tão controverso, é tão polémico, que quase que empurra as pessoas de qualquer etnia a lerem os livros de história, se calhar mais antigos, a ouvirem se calhar até os avós que viveram tempos que se calhar não entram em concordância, daí o choque de gerações por causa da manipulação mediática que é tão grande e das redes sociais, que não têm os nossos interesses e só propagam e censuram quem fala assim e propagam quem fala assado, e continuamos todos na mesma, e esta culpa do branco que não fez nada e esta vitimização do negro que nada sofreu e que continua a usar esta desculpa em troca de um voto e um subsídio que não lhes permite sequer, à exceção de enverdarem num mundo criminal, terem algum tipo de prosperidade financeira, até irem a parar numa cela que pode ser considerado racismo, até pelos agentes da autoridade, como eles gostam de chamar, os nossos juízes, os Quando se olha para os livros da lei e quer-se pôr uma pena, há sempre em consideração a cor da pele de quem está a dar a sentença e a cor da pele de quem está a ser o criminoso, que vai voltar a ser criminoso, sob a desculpa de não vamos a lado nenhum e agora vamos apanhar o avião até à Inglaterra e vamos ouvir a BBC. A BBC é mais um canal de televisão que propaga este tipo de propaganda desta história que não é que seja obscura, tá? É a ser tapada para não ser ensinada no nosso sistema escolar. Aliás, é mais a aceitação de todas as raças, sexos, géneros e 30 por uma linha, como se isso fosse algo que fosse, enfim, a obrigação de uma escola fazer. Aí é que os pais deviam dar a educação, porque os pais também têm a responsabilidade de ter um filho, mas até nós vemos em Portugal, cada vez que há uma greve de professores, os pais ficam ao papel, porque quem é que vai educar o meu filho, porque eu não tenho paciência para isso, porque eu próprio não sou pai, sou um filho, generalisticamente falando. Eu vou-vos passar um clipe da BBC em que este assunto vai ser discutido, e o mais difícil para mim, eu vou-vos passar o clipe, mas este clipe foi feito de forma em a que sejam apologistas em relação à tese, como quem queira descartar a informação que vocês ouviram, num ambiente social e político que não é o nosso, mas que as repercussões são iguaizinhas às nossas na Europa e em Portugal. A forma como as raças se andam a desculpar entre elas é absolutamente ridículo. Este clipe da BBC foi feito para descartar a informação que vocês ouviram. Mas eu vou-vos confessar. Este clipe é uma peça de propaganda a tentar desmentir o que nós acabámos de ouvir, e eu não consigo. Deve ser problema meu. Eu, na minha cabeça, eu não consigo ouvir nada mais que senão a justificação perante um professor de história que, tipo, tenta desmentir os factos com os próprios factos. Eu acho que este clipe não atingiu o objetivo, mas isso pode ser na minha cabeça, porque o objetivo deste clipe era agradar ao marxismo cultural. Era agradar ao homem branco que se vitimiza, e era para dar mais força à população negra, teoricamente oprimida, que não o são. Nos tempos que correm, porque se queremos fazer um futuro melhor para todos, temos que partir do momento em que estamos hoje. A história é muito interessante, mas não nos podemos andar a usar como desculpa de vitimização coisas que já foram do passado, quando eles estão a usufruir do sistema do qual dizem tanto que se queixam, porque também a história está completamente deturpada. Este clipe da BBC é para justificar do lado, digamos, dos movimentos mais de esquerda e democráticos e liberais e etc., estas teses que os movimentos do Blexit andam a tentar propagar com genuinidade histórica, e eu não consigo ouvir este clipe sem como se fosse uma reafirmação do que nós ouvimos antes, apesar da intenção da peça, a intenção ser completamente contrária. Só que, devido a um professor de história ter sido consultado com uma jornalista para justificar o quão errados estão, basicamente acabam por reafirmar o que está a ser dito na minha cabeça. Mas a peça é para ser contraditória, mas deve ser feito na minha cabeça. Eu nem sei. Acaba por ser uma ajuda. What is the new political movement that's got America talking? Blexit, Blexit, Blexit. It's called Blexit, or Black Exit. The goal is to get African Americans who traditionally support the Democratic Party to ditch them in favor of the Republicans. I'm convinced that liberals hate black conservatives. It's been started by a group of conservative African Americans, and they have a Blexit website, and on that website are a number of what they call truths, reasons they believe that black Americans shouldn't vote Democrat. So how true are these truths? Well, let's start with this one, which is about the KKK, the racist white supremacist group. The Blexit website claims that the Democrats created the KKK. So is this claim true? Well, let's ask our political reporter, Anthony Zerka. Okay, so the KKK was started by people who were Democrats in the years after the Civil War, the late 1860s. But it wasn't founded by the Democratic Party, and there were Republicans who became members. But it's true that back in those days, its membership was predominantly... Ouviram a contradição inicial? Mas vou rebobinar um bocadinho. Olhem só a contradição logo aqui que é perpetrada. were Democrats in the years after the Civil War? The local reporter Anthony Zerka. Okay, so the KKK was started by people who were Democrats in the years after the Civil War, the late 1860s. But it wasn't founded by the Democratic Party, and there were Republicans who became members. Peraí, então foi iniciada por democratas, mas não foi iniciada por democratas e houve republicanos que se juntaram. Epá, por favor. Ou ao menos faça algum sentido com as palavras. É que vejam só, isto parece um discurso da Catarina Martins que a gente ouviu novamente. Of these truths. Well, let's start with this one, which is about the KKK, the racist white supremacist group. The Blexit website claims that the Democrats created the KKK. So, is this claim true? Well, let's ask our political reporter, Anthony Zerka. Okay, so the KKK was started by people who were Democrats in the years after the Civil War, the late 1860s. But it wasn't founded by the Democratic Party, and there were Republicans who became members. But it's true that back in those days, its membership was predominantly Democratic, as it was in the early 20th century rebirth. Well, now there's been a complete shift. The Democrats have disavowed the KKK, as have most Republicans. But there have been some members of the KKK, such as David Duke, who have run for public office as Republicans. O David Duke já deve estar um bocado farto, porque, epá, eu houve uma altura da minha vida que ouvi os podcasts de David Duke e, sinceramente, epá, ele próprio admitia que foi um erro, como nós tivemos o nosso Cavaco a pertencer, foi o Cavaco? A pertencer à juventude salazarista, epá, não, nós próprios temos líderes que, por causa, devido aos tempos que corriam, acabaram por pertencer e serem militantes de movimentos que quase que eram impostos e obrigatórios dentro do nosso próprio país. Mas este gajo está-me a falar dos dois lados da boca, como acaba quase como justificar tudo o que ele está a dizer, pá. And that's the thing here, the Blexiters, let's call them that, are right. It was the Democratic Party which supported and promoted slavery, and it was indeed a Republican president, this man, who ended it. Which takes us to the next set of claims on their site, that Democratic politicians condoned some of the most heinous acts of violence against African Americans during the Civil Rights Movement, and that President Harry Truman wrote a letter in which he said, Negroes ought to be in Africa. Okay, so during the Civil Rights Movement, the 1950s and 1960s, Democratic Southern politicians did support and condone racial segregation. And as for that letter, those words were written by Harry Truman back in 1911, 34 years before he would go on to become the U.S. president. And while in office, he desegregated the military and pushed his party to oppose racism and discrimination. And that's the thing here, the change in views from President Truman reflected the change in views of the Democratic Party. And by the 1960s, it was the Democrats who were pushing to end segregation and white-only public spaces. President Lyndon Baines Johnson pushed the Democratic Party to support black rights. That won the Democrats' support of African Americans across the South, but white Democrats weren't happy, and they switched parties to the Republicans. The Republicans moved to the right, and the Democrats became the party of choice for an overwhelming number of African Americans in successive elections. Of course, there are African Americans who vote Republican, but President Trump thinks he can get more to do so. Democrat policies have led to unsafe communities, failing schools, over-incarceration. He's got a job on his hands. In 2016, Donald Trump won only 8% of African American votes. So it's going to take a lot more than Blexit to turn that figure around. O problema é que a população maioritariamente americana continua a ser branca. E depois disto tudo, desta tentativa de difamação, eu com os meus ouvidos só consigo é dar razão à tese inicial de que uma afro-americana republicana está a tentar espalhar, e com muita razão. Porque, vá lá, já chega. Mas quer dizer, toda a gente quer o telemóvel mais recente por causa das características técnicas e continuamos a viver mergulhados no passado de uma história mal contada. Isto é ridículo. Que pá, aqui já há um jingle. Republicans. Democrats. Switch. The old switcheroo. Switch. E ficamos assim, estamos a dar em doidos, mas depois lá está, os liberais e esta gente toda continua completamente doida dos cornos a propagar esta vitimização e até tipo, a promoverem nas próprias minorias, em troca de um voto, o conforto de não fazerem nada, não levantarem o cu das suas próprias mãos, para fazerem qualquer coisa pelo país que os está a servir. E aparentemente o que eu acabei de dizer é que é o racismo autêntico. Então pronto, então vamos passar um bocadinho aqui para o Bill Maher. Aliás, se calhar nem vamos já para o Bill Maher, vamos para o outro lado qualquer. Vamos para estas intercalares nos Estados Unidos, porque aparentemente aqui, lá vamos nós cair outra vez nos Estados Democratas. E os democratas é uma palavra muito simpática, porque os termos políticos a nível mundial têm certas nuances em que não podem ser interpretados à letra dentro do nosso sistema político. O que é que são os democratas? Os democratas é como se fosse o pessoal da esquerda. E os republicanos, muito simplificadamente, é como se fosse o pessoal da direita, apesar de terem estado sempre na linha da frente de toda a plataforma que os marxistas culturais usam. Só que, obviamente, que eram os maiores opostos em relação à invasão russa, então, pronto, da União Soviética, peço desculpa, nada da Rússia, coitados dos russos, caramba. Mas a história anda tão deturpada que é completamente absurdo. E então nós tivemos aqui, eu agora vou-vos passar um clipe em relação às intercalares, como é tão conveniente a forma como estes marxistas interpretam a própria vitória nas eleições intercalares de poder e de influência no governo, que até em termos realistas o Trump até ficou com mais força no Senado e como, digamos, o manda-chuva político dos Estados Unidos. Vamos ouvir o festejo de como realmente, só por serem mulheres, como foi a plataforma eleitoral da Hillary Clinton, porque votem em mim, porque eu sou mulher, apesar dela ser uma warmonger, apesar dela querer bombardear os países onde estão os tais afro-americanos, como eles gostam de chamar, e continuar a perpetuar a guerra para nós na Europa levarmos com este fluxo de imigrantes numa forma cada vez maior para destruir também o Ocidente do outro lado do mundo, o berço deles próprios como são hoje historicamente. Então vamos ouvir como é que os mídias se comportaram. Isto não é uma questão de homem ou mulher, é uma questão de competência, mas os mídias querem sempre pôr a coisa como é uma questão de ser uma mulher, não é uma questão de competência. E aí eu tenho que pôr o meu pé no chão, porque eu não me interessa se és homem, mulher, alien, roxo, amarelo, gay, whatever. Ouve, tu és um gajo competente, estás interessado em governar o teu país, não me interessa de onde venhas, quem sejas, o que és, o que tal te intitulas ser, isso é problema teu. Eu estou mais interessado é na tua competência e nos teus valores para governar uma nação. Mas para estes liberais, para estes democratas, basta simplesmente seres mulher e teres ganho, que vamos já festejar esta vitória, que não foi uma vitória prática em termos de legislação e de vontade de passar, digamos, políticas que não são populares. Vamos ouvir como os mídias se comportam dentro deste contexto absolutamente marxista. The Pierce Diversity was perhaps the biggest winner in this year's midterm elections, which saw a record number of women run for office. Jim Axelrod introduces us to two from the class of 2018. While Election Day marked its fair share of firsts, the stories of two particular trailblazers may well carry the most power. That is, if you're taking their measure not by where they finished their journeys, but from where they started. We are done waiting. We are the ones we have been waiting for. Let's get to work! In Minnesota, 36-year-old Ilhan Omar became the first ever Somali-American elected to Congress. Here in Minnesota, it's a cold state, but the people have warm hearts, and we don't just welcome immigrants, but we send them to Washington. My mom is born in Somalia. She and her family fled the violence of civil war when she was 8. After years in a refugee camp in Kenya, she immigrated here when she was 12, learning English in 3 months. That's the America I'm gonna go fight for! Mastering politics in the years that followed. I'm proud to be able to bring my voice out. 27-year-old Democrat Safia Wazir is the first refugee ever elected to New Hampshire State House. Her family fled Afghanistan and the Taliban 21 years ago, spent 10 years in a refugee camp before making their way here. She studied the dictionary at night to learn English. One thing a younger generation could do is the energy that you have, you want to be the advocate for seniors and young people and working families. These days, our politics clearly can frustrate, anger, and divide. But these two winners provide a much-needed reminder. Our elections still have the power to inspire. Já foi por causa disso que o Trump ganhou. Mas mesmo assim, vamos lá recapitular. Portanto, uma mulher somali ganhou. Uma mulher que veio do Afeganistão, de um país islâmico, ganhou. Mas eu tive que ir à Coreia do Sul, porque os americanos até ficam tão confusos, e nós só ouvimos, e depois este quase o chorar, como a Hillary Clinton tentou na sua campanha, no tempo dos democratas, com aquelas lágrimas de crocodilo, aquela warmonger, aquela... Enfim, acaba por ser, tipo... Mas é isto que nós queremos das mulheres que estão no poder, ou queremos alguém que tenha o poder porque tem, digamos, a capacidade de governar e tem as ideias no sítio certo, ou é só porque simplesmente tem uma vagina no meio das pernas? Sem ofensa, ainda bem, adoro mulheres. Mas eu tive que ir buscar este clipe a um canal na Coreia do Sul, porque até os jornalistas, como têm tão pouca atenção e tão pouca dedicação e tão pouco... digamos, profissionalismo para procurar realmente o que mais mulheres é que afinal venceram, mas já do lado dos republicanos, ainda por cima, a mulher chama-se Kim, como o Kim Jong-un ou o Kim Jong... whatever, o Kim Jong-il e o Kim Jong-un. Esta mulher não foi celebrada nos mídias americanos, porque os mídias americanos são tão pouco diligentes na forma como apresentam as notícias, que são tão tendenciosos, como todos os nossos mídias o são, que até foi difícil encontrar este clipe. History during the 2018 US midterm elections as Young Kim was elected to the US House of Representatives, becoming the first Korean American woman to win a coveted spot in the US Congress. Lee Seung-jae has this report. A historic day at the 2018 US midterm elections, as California's 39th congressional district election saw Republican Young Kim beat Democrat Gil Cisneros, garnering 51.3% of the votes. Kim becomes the first Korean-American woman to be elected into Congress and the first Korean-American in 20 years to be elected. It was an emotional victory for the self-made woman who won the tight race. Despite all of the millions of dollars that came at me, this is one election that we can prove that we cannot buy ourselves into a seat. Ed Royce, the chairman of the House Foreign Affairs Committee, announced his retirement from California's 39th district seat in January and had endorsed Kim since then. I want to share with you that over that span of time, in my opinion, for the people that I've met in public service, no one has ever worked as hard as Young Kim. E não foi só porque leu um dicionário durante a noite, e peço desculpa, ela até é democrata, nem sequer é republicana. Mas é engraçado, porque os mídias devem ter tanto medo quando ouvem a palavra Coreia e não sabem qual é a Coreia em particular. Esta mulher passou por baixo do radar. E eu não estou a falar mal de mulheres, querem saber porquê? Porque até o Google, que paga mais, digamos, aos nossos mídias para manter nem que seja o seu próprio silêncio, está aqui uma manifestação. Oi? Não é este? Está aqui uma manifestação que houve em relação à Google, só que a Google tem dinheiro demais, tipo, para abafar estas notícias em prol realmente do patriarquismo, então vamos lhe chamar assim, em relação ao matriarquismo. Houve aqui uma manifestação de um serviço do Silicon Valley em que o PIB ultrapassa a maior parte do PIB dos países em que estas notícias são dadas. Ora, aqui está uma notícia que foi na semana passada e ninguém ouviu na televisão. On Thursday, Google workers around the world walked out to protest the company's handling of sexual harassment and abuse. Democracy Now! Spoke with New York City Google employee and protester Demma Rodriguez. We have decided that enough is enough is enough, because everybody who works at Google has busted their backs, their lives, have sacrificed, have worked, have gotten the grades, have shown up in order to be the best at what they do. And it is unacceptable. It is absolutely disgusting that anyone thinks that you can be less than exceptional, and worse than that, you can be negligent about sexual assault, sexual harassment, abuse of power, inequities across every pillar that we have to no consequence. We will bring the consequences. The protests came 1 week after the New York Times published a damning report detailing sexual misconduct at Google. A number of high-level male executives accused of sexual harassment and sexual assault have received millions in exit packages from Google. Onde é que está o movimento Me Too? Onde é que está o movimento Me Too? Que usam os serviços do Google e do Slave Book e etc. para estarem sempre a perpetuar e não se preocupam de maneira nenhuma com a liberdade das mulheres no Médio Oriente? Onde é que está? Onde é que está? Ai, não sabiam. Ai, estão mesmo em cima da questão. Então, afinal, quem é que está aqui? Agora, ao fim deste segmento, falei de afro-americanos, falei de mulheres. What the fuck? Quem é o racista? Quem é o misoginista? Afinal, mas como é que é? Vocês ouviram? Não ouviram, mas ouviram aqui. E agora, como é que é? Mas que raio é que um gajo é que está sempre a ser considerado um extremista de merda e acaba por ser assim? Onde é que está a revolta? Ou acabam por ser todos uns peões destes movimentos democrata ou liberais, marxistas culturais da treta, que só patrocinam em troca de um voto, enterrarem cada vez mais a nossa sociedade em troca de um voto, porque até o voto dá dinheiro aos deputados no nosso parlamento por cada voto. É isto que eles querem. Venham mais minorias, venham mais desprotegidos, venham mais desinformados, venham mais gente apoiar o movimento que é realmente racista e misoginista, ganancioso financeiramente, a hipotecar todos os países em nome deste globalismo absurdo, em que toda a gente se anda a revoltar pelas razões erradas. E se alguém chama alguém à atenção, meu Deus, o problema és tu. Isto é um... isto é um espetáculo. E depois temos... agora se calhar vamos passar aqui um bocadinho para os clipes do Bill Maher. Temos aqui uma mulher, a Barbara Streisand. E para quem já viu o programa do Real Time with Bill Maher, ele tem um formato muito específico. Tem um entrevistado por satélite ao princípio, tem um painel de três pessoas e depois entra um quarto convidado ao fim. Mas não! A Barbara Streisand, coitadinha, fechada no seu templo ideológico, uma vedeta, que até deve ser uma germofóbica, foi a quarta convidada a entrar em estúdio. Não entrou em estúdio, foi para uma sala à parte. Se calhar dentro de uma câmara de oxigênio puro, não faço ideia. Pena não haver um escarbo ali. Mas quer dizer, e agora vamos ouvir estes liberais, estes marxistas, a falarem dos seus próprios traumas, estes milionários de berço, estes brancos, por assim dizer, que não estão a fazer um favor também em prol da humanidade, estão a perpetuar esta liderança de minorias que nem sequer sabem a base com que se regem, os seus próprios traumas quase equivalentes, isto tem várias partes, mas quase equivalentes como alguém ainda hoje numa posição de poder ou influência estarem traumatizados com o facto de terem descoberto a certa altura que o Pai Natal não existia. Isto serve-lhes para justificação ideológica para destruir uma sociedade. And you sound awesome on the song. You sound as good as you ever have. Oh, thank you. So I'm glad you're still singing. Any day. Ah, pronto, esqueci-me. É que ela lançou um álbum de música em que as letras foram todas inspiradas no ódio que ela tem pelo Trump. E a Streisand também é Stein e Berg, mas pronto. There's a new Barbra Streisand album. There's a great day in my house. Oh, I love so this one. I have all the old ones. I'm going to get the next one and all the new ones that are going to come out. Oh. But this one, you know, it's a great, that's such a catchy tune, too. Oh, good. You know, I'm glad you have your old crew, I see in the credits back there. Carol Baker Sager and yes, absolutely. The Bergmans. It's a wonderful team. Yeah. Pronto, aqui ela promoveu o seu álbum. E o mais engraçado é que esta conversa vai evoluir num trauma destes brancos. Num trauma que eu chamo de sociopatia. A justificação deles próprios estarem sempre a manter esta forma ideológica que estão sempre a defender e têm projeção mediática para o fazer e são grandes nomes, é um trauma que eu adorava que um psicanalista desse uma análise, não um psiquiatra, esses só dão medicamentos, um psicanalista desse uma análise em relação a esta gente que, sem querer e publicamente, vão evidenciar e identificar um certo trauma absurdo que lhes permite eles próprios, como vozes que falam bem mais alto até a nível global, do que qualquer pessoa que possa estar como nós aqui a twittar e a gravar e nhanhanhã. Este quase exercício fútil tem que ser feito porque alguém tem que o fazer. Vamos ouvir a base de onde eles partem, porque a gente parte de uma base de revolta e de justiça e de darmos o litro e de estarmos a fazer parte deste sistema que não gostamos de pagar por. E esta gente, vocês vão ver, aos poucos e poucos, quando começarem a discutir os seus próprios medos de uma forma íntima, vamos ouvir putos mimados, putos mimados. Putos mimados a queixarem-se de merda autêntica para justificarem as suas ideologias políticas que tão bem são propagadas para este mundo fora. What was I going to say? About the no, no, no, it's just interesting, you know, real life and real sadness as well as anger, I must say, Well, motivated me. It's amazing that you This can take album. something. I mean, the name of the album, the Walls, but the idea, the first song, "What's on My Mind?" You say right in the That's beginning, right. "I want to. I. It's so on my mind. Trump is so on my Right. mind." You channeled it into That's right. this I couldn't sleep album. nights. And so I was thinking, oh my God, now the photographs in my head, the pictures, you know, the children being ripped out of the arms of their parents. I remember, you know, about the one of the last lines in that song is, whatever happened to just being kind? And Still there. Still there. E estamos a ouvir um grande aplauso. Este clipe já passou. Estamos a ouvir um grande aplauso de uma mulher que está à parte. Apesar de, em termos sonoros, parecer que estão tipo a falar um com o outro. Não, não, não, não. Ela está, no, digamos, tipo no confessionário do Big Brother a interagir com as pessoas, porque ela é. Há aqui tantos problemas psicológicos que esta mulher nem sequer se apresenta perante os seus próprios conterrâneos. Não, de maneira nenhuma. Ela é Bárbara Streisand, caramba. But I think we share something, which is we both hate liars. You know, you can do almost anything to me or say That's anything right, to I me. agree. Just don't lie to me. I know. See, It's such I a was great. lied to as a child. That's why I'm so passionate about lies and people who lie. By family? I was sent away to a summer camp, and Summer camps my are mother always. came to visit me. I said, "You're not leaving without me." I always had a strong will, you know. And I got a carton, I remember, and packed my things up, and she had to take me home. And in the car was this stranger, this new man, Oh. and I thought, "Who is this?" And he turned out to be my stepfather. That I was never told about that, and that my mother was going to have another baby. Nothing was ever told to me. You know, when I said to my mother, why didn't, well, that was later, but I said, why didn't you ever talk to me about my father? My father was a teacher, a scholar, and a religious man, by the way. And she said, well, I thought you'd miss him. But you see what I mean by. Yeah. The lying, by the way, as an actress or a singer, what you depend upon is truth. Truth communicates. It Lies, reads, yeah. well, in this case, I mean, his lies seem Yeah. to work for a bit, but truth eventually wins out, don't you think? Well, people, it reads. It reads. Pronto, e vamos lá continuar. Então, afinal, como é que é? Como é que é? É porque passámos do Trump a uma mentira que lhe foi dada por causa do padrasto e não sei o quê. Epá, isso são os nossos demónios. Todos nós temos os nossos próprios demónios, figurativamente falando, desculpa lá o câncio. Mas isto é uma verdade. A gente tem que dividir e temos que resolver os nossos problemas pessoais e sermos umas pessoas quando nos apresentamos perante o próximo. E sim, a verdade tem realmente um grande poder. Por isso é que o Bolsonaro ganhou, por isso é que o Salvini ganhou, por isso é que o Trump ganhou, porque realmente nós notamos quando alguém está a interpretar a verdade, mas quando alguém está a interpretar a forma da verdade deles como trauma, quase como equivalente, que não interessa a ninguém quando tu és uma figura pública em relação aos teus problemas pessoais e justificas o teu ódio que influencia líderes que estão a influenciar um país inteiro a nível global, porque estamos a falar de um império. Isto já é preocupante, isto é um problema pessoal teu. Mas como estes marxistas estão sempre com pena e não querem resolver nada, não querem resolver digamos, o cerne de onde vem a doença, andam sempre a combater os sintomas e identificam os sintomas como tudo o que se passa à volta deles, que não têm sequer o direito de influenciar o poder de voto, porque isto é as pessoas que defendem a igualdade, mas a igualdade deles, quando lhes toca num ponto pessoal, a igualdade deles é maior que a tua igualdade, e isto é que é a hipocrisia da esquerda, é que já estamos a entrar em traumas pessoais que não têm nada a ver com as eleições, não têm nada a ver com o governo num país, não têm nada a ver com a influência geopolítica do qual eles estão a criticar, que nem sequer têm competência para o fazer, nem sequer eu tenho, mas que se lixa, pá, se esta gente fala no seu palácio de cristal, também deixa-me eu falar, não é esta a liberdade que eles defendem? Eu não venho para aqui queixar-me dos meus problemas pessoais, à exceção de não ter tempo, muitas vezes, para gravar esta merda, mas esta gente tem uma voz bem mais alta e basicamente são uns traumatizados da treta que andam para aqui influenciar o pensamento das pessoas que têm realmente o poder democrático de eleger, seja quem for, em nome da tolerância. Vai-te lixar mais à tua tolerância. Resolve a tua merda. Ela é atriz, ela é música, grava álbuns, faz a merda que tens a fazer. Todos nós temos o nosso trabalho e as nossas funções e não andamos para lá a choramingar as merdas que temos nas vidas pessoais, nem andamos a tentar mudar o sistema político porque temos uma função a cumprir. So, how do you balance? I think we all fight this. How do we balance, like, not being obsessed with Donald Trump, thinking about him all day? Because I've never known a president who was more in our heads, yeah, which is exactly. Sort of what the album is about. Exactly. But what I do is, first of all, engage. I eat a lot. You eat? I eat that. And I eat sweets, like coffee, ice cream, right? That counterbalances the bitterness that he's throwing at us, right? And also, I have to play games, literally, before I go to sleep. I mean, to get him out of my head, to get the news that I watch all day out of my head, thinking about tomorrow. I have to be in the present. To be in the present, you have to play gin, you know? You have to play Rummy Cube. Right. You have to play Scramble. That's my way. What do? I just turn... I find I'm watching in-season basketball. I've never done that. Really? Yeah, I've always waited till the playoffs came around, and now it's like... I don't understand those things. Well, it's just as opposed to watching the news. I mean, I can't watch the news all the time. Oh, that's right. You have to turn it off at some point. I think I'm going crazy. Isto é uma admissão da psicose dessas pessoas. Vamos lá falar agora a sério. Aqui entre toda a gente, como eu estou a dizer, como quem me está a ouvir. Mas alguns de nós até temos esta raiva saudável, vou-lhe chamar, temos esta raiva saudável de querermos tentar fazer qualquer coisa para mudar estas ideologias. Vamos lá, a minha pergunta para quem me está a ouvir é a seguinte. Eu não vou para a cama a pensar nestas merdas. Eu vou para a cama porque tenho que dormir, tenho que descansar, tenho que ir trabalhar amanhã, tenho que cumprir o meu objetivo, tenho que fazer parte desta engrenagem com muito orgulho. Eu não fico doido, mas alguém, acabando de ouvir este gajo, eu tenho que jogar Scramble, eu tenho que comer gelados, como uma feminista a engordar a sua badocha sentada a olhar para a televisão para se distrair das coisas que tem raiva sobre, com a vida mais que feita em termos financeiros, mas isto é psicose. Isto é psicose, nenhum de nós, a sério, mas algum de nós vai assim tão pior? Se ainda há bocado ouvi a merda do discurso da Catarina Martins, estejam descansados e deixem-me pôr as minhas palavras na vossa boca. Eu não vou para a cama todo fodido com esta merda, porque amanhã é outro dia e mais merda desta virá pela costa abaixo. E sinceramente, mesmo... Nós temos preocupações mais genuínas em relação à nossa família, à nossa vida, ao nosso trabalho, à nossa função. Fazemos isto como praticamente ativistas mal vistos. Mas eu quero acreditar que a nossa psicose não vai assim tão fundo. Até no outro dia, na Tasca de Humberto, desviámos-nos, tentámos desviarmos-nos do assunto e gravar um podcast sobre o Halloween, porque a gente não se consome com esta merda. Esta gente consome-se com esta merda. E se eles andam consumidos com isto, há aqui uma psicose qualquer, porque isto não deixa de ser um assunto importante, mas daí a sermos escravos do próprio assunto, não conseguirmos ter uma vida familiar, esta Barbara Streisand fechar numa cabine e nem interagir pessoalmente com o painel. Isto é psicótico, isto não. É esta a gente que a gente dá ouvidos mesmo. Mas lá está, esta gente está-se a queixar, basicamente, como uma analogia, como alguém que um dia descobriu que o Pai Natal não existia. Just what's going on with the environment? Oh my God. I mean, that's like the forgotten issue because of all this other nonsense. You mentioned about the younger people, and I read an article the other day that talked about 18 to 29 year olds, one third of them are not going to vote. And I think, but what do you mean? Just think about climate change. What's going to happen to your future, your children's future? This is a terrible problem. The Republicans and this administration have wiped off all of the information about climate truth, the truth of climate change. They don't even want to know what change. The, yeah. It's one thing to make the argument. It's another thing to let the people hear what the truth is. Right. As much extra heat energy as would be released by 500,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every day. Epá, eu tenho pena, é que realmente esta gente, se calhar, não percebe ao português que chegue, para se calhar ouvir uma ponta de sanidade no podcast que eu estou a gravar já agora, porque não? Esta gente anda-se a preocupar com... Estão tão doutrinados, mas... Mais uma vez, alguém já foi para a cama a pensar, tipo, foda-se, meti uma garrafa de plástico no lixo, mais uma tartaruga, mais uma baleia, mais uma foca, ai meu Deus, os elefantes, ai meu Deus, amanhã tenho que ir comprar carne de vaca para comer. Mas, epá, isto é psicótico, mas esta gente tem uma voz tão alta que nem sequer notam e nem sequer são criticados por o fazer, mas cá estou eu. Estou aqui eu a criticar-vos, foda-se. E vamos ouvir só para rematar este clipe final. Well, never stop speaking out, please. Those people who say shut up and sing, do both. Sing and keep speaking out. But I have out. One question, though. Yes. Why do we allow the media to keep showing him on TV? Why are we covering his rallies? He's had 71 because there's rallies. Because there's money in it. Because the media used to be a lost leader. They didn't care if covering the news made money. Had and now it has ratings. To report to the stock room like everybody else. Yeah, well, that's so sad to me. Don't cover up. Right, exactly. Thank you, Barbara Streisand. Thank you. Barbara Streisand, everybody, on my show! Thank you. E aqui ouvimos até, no fim, o Bill Maher a falar um pouco da sua verdade. Agora, uma coisa que eu sei que vos escapou foi a gafe que ele disfarçou logo no princípio. Continua a falar e cala-te. É que este clipe é lindo. Espera aí, deixei apanhar aqui. Reparem bem. Ele disfarçou bem logo a seguir, mas ele até deu o Freudian slip do shut up. Well, never stop speaking out, please. Those people who say shut up and sing, do both. Sing. Shut up and sing. Olha, é exatamente o que eu digo. Realmente, shut up and sing. E já agora tenho aqui um clipe no soundboard tão fixe que realmente resume aquele discurso da Madonna no Women's March. O que é que ela... Isto é a tese que esta gente está a dizer. As much extra heat energy as... Fuck, não era este. Espera aí. We choose love. Fuck you. Pronto, é... É o último, desculpa, passou aquele do Algar e ainda tenho que decorar onde é que eu tenho a merda dos atalhos, mas é isto? We choose love, fuck you. Eu não conseguia resumir melhor que a Madonna. Este movimento do marxismo cultural em que estavam homens com os pussy hats, homens, foda-se, a ver esta gaja, a Madonna defende as Pussy Riot, que basta ir ao Live Leaks e alguém tem algum álbum da Pussy Riot, porque é um movimento ativista anti-Putin, que é tão conveniente às forças do Ocidente e globalistas de criticar como, seja lá qual for, vão ao Live Leak, procurem um vídeo das Pussy Riot em que uma ativista enfia uma galinha congelada pela vagina acima, como protesto. Façam-me esse favor. Esse vídeo existe. Liveleak.com, Pussy Riot, Frozen Chicken. qualquer coisa assim. Vocês vão ver uma cena tão estúpida que degrada tantas mulheres. A Madonna defende esta merda. A Madonna que usou a sua própria carreira a vender o seu corpo como mulher, que até já está tão decadente e mumificada, continua a tentar se despir o máximo possível para vender a sua música, porque em termos de arte o que ela vende não presta para nada. Ela depois saca-me de clipes assim. We choose love. Fuck you. É mesmo assim. É este o mundo em que a gente vive. Isto é um espetáculo. Ouvimos gente completamente psicótica a dizer merdas. Ouvimos factos históricos que não são admitidos. Ouvimos este contexto idiótico. Ouvimos os mídia a desculparem afinal as bombas que não prestam para nada. Ouvimos o discurso à hora do almoço da Catarina Martins, que está simplesmente a falar dos dois lados da boca, para o lado que lhe mais convém. Ah, e isto torna-se tão frustrante, mas pronto. Vamos lá então acabar este podcast com clipes para mandar fora. Um clipe muito interessante, que tem muito a ver com o lado financeiro e este futuro ecológico e etc. E são aqueles clipes do Trump, que o Trump sendo um homem de negócios, e isto tem influência a nível mundial mesmo. Isto é daqueles clipes que não passa na televisão, porque não é conveniente passar na televisão, e ele está numa esfera de sapiência comercial e económica muito superior a qualquer uma que eu possa para aqui dizer. Mas é engraçado como até o protecionismo nacionalista americano que o Trump pratica nas suas políticas tem influências a nível global, com vantagem, que não são mediatizados, porque, epá, isto faz dele, assim, um gajo bacana, não é? President Erdogan said he's not going to follow your sanctions and he's going to keep buying oil from... Who said that? President Erdogan. Turkey. I know. And you're going to meet him soon. Just can't understand his... Okay. You're going to meet him soon, you're going to have this talk, and some countries are going to take the same steps that President Erdogan is doing. So let me just tell you about the oil, okay? So we imposed, just recently, the strongest sanctions in the history of our country, just about. Well, I guess North Korea's there too. But I gave some countries a break on the oil. I did it a little bit because they really asked for some help. But I really did it because I don't want to drive oil prices up to $100 a barrel or $150 a barrel, because I'm driving them down. If you look at oil prices, they've come down very substantially over the last couple of months. That's because of me, because you have a monopoly called OPEC. And I don't like, and I don't like that monopoly. I don't like it. And oil prices are coming down. So rather than deciding to be as tough as I am on most of the sanctions, what I've done is I said, we're not going to do it that way. We're going to let some of the oil go out to these countries that really do need it, because I don't want to drive the oil prices up to $100 or $150 a barrel, which could happen very easily. It's a very fragile market, very, very fragile. I know it very well. And it's the absolute right decision. And they'll get tougher as time goes by, maybe. But I don't want to have any effect on the oil prices worldwide where I drive them up, because I consider that to be a tax, and I don't like taxes. Ah, pois é, mas isto não tem relevância nenhuma, né? Não vamos, por exemplo, há aqui não só a OPEC, como o Acordo das Sete Irmãs, que é muito interessante, alguém google essa merda, o Acordo das Sete Irmãs é um complô petrolífero, manipulação de mercado. Eu também não concordo com muitas sanções, mas há tanta coisa por trás da cortina, e mesmo um presidente dos Estados Unidos é algo que é muito transitório, porque existem os poderes que estão sempre lá acoplados, como o complexo militar industrial, e não só... A Reserva Federal, com este dinheiro inventado em que um homem de negócios sabe jogar as regras do jogo, mas isto é algo que realmente traz vantagens para o planeta. Quer dizer, nós é que vivemos aqui num governo tão chulo que, por mais que o preço do barril de petróleo baixe e nós estamos mais condicionados em relação ao mercado do Brent inglês, do antigo império inglês, para... Mas lá está, mas lá estamos nós, digamos, os nossos líderes portugueses, por mais que baixe o preço do barril de petróleo, graças, se calhar, a estas políticas de sanção do Trump. Porque é bom, é mau, é bom, whatever, mas quando nós vamos à bomba, foda-se, meu, está caro como a merda. E está caro porquê? Não é por causa do custo da matéria-prima, porque aí até o Trump se está a esforçar para estabilizar os mercados, que é coisas que ultrapassam, discussões que ultrapassam estes marxistas culturais de merda que só vêm... Só... Eu nem sei o que é que eles veem, meu. Eles veem tanto como o Stevie Wonder. Eu não sei, meu. É esquisito, meu. Mas estes assuntos são realmente importantes. São decisões que realmente precisa de alguém com um par de testículos forte. Precisamos de alguém realmente que pense no capitalismo genuíno, não no ganancioso. É estas coisas que... Onde é que está? Onde é que deu esta notícia? Onde é que deu esta influência? Isto é uma política a nível mundial. Todos se queixam por causa da merda da caravana e do Trump estar a defender em relação à invasão cultural do seu próprio país. Como ele próprio disse naquele soundbite que foi cortado nos mídias, a gente quer migrantes, mas legais para os postos de trabalho que eu estou a trazer, e o mercado do petróleo está a ser influenciado pelas minhas políticas, porque a América é um as na mesa de póquer. É um Royal Flush, é um Full House. E o Trump está a fazer um bom trabalho nesse aspecto, foda-se. E os números dos mercados económicos assim o dizem. Só que são assuntos enfadonhos, isso não interessa. Agora vamos explicar às pessoas o que é que anda no mundo das finanças a influenciar as políticas sociais que nós vemos no nosso país por influência serem o compadrio da venda e da corrupção ou da prosperidade e da evolução. Não! De maneira nenhuma, depois vemos sempre a tendência a vir a este ponto. Should we keep this going for a little while? Yes. Yes, I think you should keep this going. You know, when you get bored, would you please tell me? Seriously, tell me. You're never bored. I don't want to, hopefully not. I don't want to overstay, but yes, please go ahead. Hi, Mr. President. Yami Shalcender with PBS NewsHour. On the campaign trail, you called yourself a nationalist. Some people saw that as emboldening white nationalists. Now people are also saying that the president... That's such a racist question. There are some people that say that now the Republican Party is seen as supporting white nationalists because of your rhetoric. What do you make of that? I don't believe it. I don't know. Why do I have my highest poll numbers ever with African Americans? Why do I have among the highest poll numbers with African Americans? I mean, why do I have my highest poll numbers? That's such a racist question. Honestly... I mean, I know you have it written down and you're going to tell me. Let me tell you, that's a racist question. And Mr. President, I love ask... You know what the word is? I love our country. I do. You have nationalists, you have globalists. I also love the world. And I don't mind helping the world, but we have to straighten out our country first. We have a lot of problems. And Excuse me. But to say that, what you said, is so insulting to me. It's a very terrible thing that you said. And Mr. President. Mas eles não param. É que não é um bocado assim que a gente vê o planeta. Não é um bocado assim que a gente vê os nossos líderes. O que é que nós... Mas lá está, isto não entra na equação da psique social. Só entra a merda. A merda que ajuda a propagar a agenda globalista. Qual é o problema de um presidente num país específico estar interessado em governar especificamente o seu país? Mas onde é que... Isto anda tudo doido. E depois, quando falamos, por exemplo, do petróleo e das políticas mundiais, estamos sempre com aquela doutrina deste novo esquema político não científico do aquecimento global, em que falam das temperaturas do oceano estarem a aumentar sem sequer estar catalogado a maioria percentual do nosso próprio oceano. Fora os supervulcões e vulcões que existem debaixo do mar, que não estão a ser identificados nem catalogados na equação dos algoritmos que fazem os modelos que provam o aquecimento global, que políticos não cientistas querem sacar mais um tostão do nosso bolso em nome do ambiente, sem atacarem o problema no sítio certo. Nós temos que levar com críticas a patriotismo, críticas à lógica, críticas ao nosso progresso, e depois temos que ouvir reportagens assim. In environmental news, the world's oceans are warming at a much faster rate than previously thought. That's according to a new report in the journal Nature, which finds that oceans have absorbed 60% more heat during the past 25 years than previous scientific estimates. Scientists say this will result in accelerated global warming as the heat is released into the atmosphere, making the target of holding global temperature rise below 1.5 degrees Celsius or 2.7 degrees Fahrenheit even more difficult to achieve unless urgent global action is taken. O que é que a gente vai fazer? Meter uma rolha de cortiça gigante debaixo destes vulcões subaquáticos que a gente não vê? Porque a maior parte do planeta está coberto de água. Se nós temos supervulcões como Yellowstone e etc., e muitos deles devem estar debaixo d'água e não estão catalogados, porque é muito difícil investigar o que é que se passa por baixo d'água, e se a temperatura do oceano aumenta, porque se calhar existe um vulcão lá embaixo em erupção, e é localizado, já foram detectados até em Portugal sensores térmicos junto a ares condicionados, só para imaginarem a deturpação de números que aumenta esta agenda globalista, que até o Trump a tentar atenuar o preço do barril de petróleo e ir de contra esta influência gigantesca da própria Arábia Saudita, sem descurar o próprio facto de que a América não usa as suas reservas petrolíferas, mas até no podcast anterior eu falei da estimativa daquela empresa da Arábia Saudita que queria ficar estatal, mas tinha que apresentar os números da projeção de quantos barris de petróleo para manipulação de preço de mercado e etc. Aqui é uma culpa que não morre solteira. Aqui é um assunto muito mais complexo, mas os nossos jornalistas, as nossas entidades informativas estão tão interessadas em simplificar o discurso porque nos consideram uma cambada de otários que acabam por propagar esta agenda globalista de gente que não tem o nosso interesse a continuar a difamar com gente psicótica que não lhes disseram que o padrasto não era o pai deles quando foram para um campo de férias quando eram crianças. Por favor, batam com a cabeça nas paredes. Até vir algum tipo de raciocínio lógico à vossa carola, porque realmente estão a hipotecar o nosso futuro e estão-nos a fazer sentir culpados em relação às vossas políticas traumáticas da vossa infância de putos mimados de merda que nasceram com uma colher de ouro na boca e vão para o caralho, está bem? É este o ponto que a gente chegou. É aqui que nós estamos. E realmente quem se queixa mais alto, os keyboard warriors, os putos mimados que vivem na casa dos pais com tudo feito, com o seu agandaço a emborcar gelado como ao caralho, que vão para a cama a tentar dormir porque não tiram a cabeça do Trump. Ai, coitadinhos, é para comer, pá. É pá, sabes o que é que te faz dormir bem esta noite? É levantares o cu amanhã e trabalhar e seres um cidadão contributivo para este futuro sem futuro por causa da vossa propaganda ao calão da merda. E é assim que nós estamos. Ou então sou eu que... Eu até prefiro esta última resposta. Mas pronto, olha, fica por aqui. Este podcast, será que tenho aqui mais algum clipe a mandar fora? Tenho, sim, senhora. Olha, pronto, fica aqui o clipe do Trump, mais uma vez, a dissidência do legal e ilegal. O que é que se lixe? Olha, pronto, fica assim. Obrigado pela vossa paciência. Não sei se este podcast fez algum sentido, é que realmente é tantos assuntos, mas eu vejo isto tudo sempre interligado, por isso vamos esperar por mais influências de Bergs e de Catarinas e de Marcelos, e Web Vomit, e 30 por uma linha. Ficamos por aqui. Obrigado por me terem ouvido. Chamem-me o que quiserem. Fuck it. Olha, está feito. Até ao próximo podcast. Those kids are alone. They are in cages. They are given peanut butter on tortillas. They're given frozen sandwiches that still have ice in them. Is that the kind of environment you would want your kid to be in? We don't need no immigration. We don't need no border patrol. No peanut butter enchilada. Don't leave the kids alone. On its own, all for funding your wall. All in all, its own, all for funding the wall. We are convinced in a line of people that we are ruining your dinner. She is the secretary of DHS. ICE rips children apart from their families every day. Staff, just think it's necessary to make a plan to reach.